piscina, só vão karaokê. Se é condição, não pode esquecer. O quê? Envolve! Envolve pra você. Só alegria, comemoração. E se precisar, ó, quem tá de plantão. Envolve! O bolo envolve tá na mão. A vida foi feita pra se ter prazer, mas o dia seguinte é que eu quero ver. Envolve! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Rudimental e Ed Sheeran, Leira Omi. Apenas os grandes hits. Cigala, Easy Love. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O Mota é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele as cabrita pira, o Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, o Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Começou a edição do Estádio 97 aqui na Energia 97. Agora em nome de Esser, construindo com valor, também em promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda, compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses. Também em nome de BV Financeira, ainda precisando de ajuda para pagar as contas? É, ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E também em nome de Engove. Vai para curtição? Bom, Engove é para você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde. Já é quarta-feira, já? Não, velho. Amanhã. Só amanhã. Só amanhã que é hoje. É. Complicado, vovó. Tá todo mundo nervoso. Não? Okay. Não. Então, sim. Então. Tá, tá. Sim? Sim. Foi o fone, a GPC. Sim, sim ou não? Ouve, né? Sim. Sim ou não, Regi? Fala aí. Sim. Sempre sim? Sim. Sempre sim. Ô, Motinha, tudo bem? Tudo. Ah, hoje tá lá. Amanhã nem me chama que eu não vou vir, viu? Como? De novo? Ai, não tenho, não. Por que você não veio ontem? Vem sim, vovó. Vem sim. Só porque o Palmeiras perdeu, você não vem, né? Por que, vovó? Não, pode vir, vovó. Pode vir. Você tá com medo, vó? Tá quente. Ah, eu tô com tudo ao mesmo tempo, viu? Tá incontinência urinária? Ah, isso eu já tenho, já desde os 60, né? Tu jura? Desde quando? Os 60. Caraca, velho. Olha, eu tá usando fralda, velho? Ah, eu durmo com bidê debaixo da cama, velho. Ah, bidê, que nojo. Bidê e uma toalhinha. Ah, não, que nojo. Ah, mas ela é uma senhora de idade, você fica desrespeitando. Mas é um... Vocês ficam desrespeitando a vovó aqui? É aquele cheiro de azedo embaixo da casa. Tá, é. Ela tá cuidando da higiene dela. E eu troco a toalhinha todos os dias. Toalhinha, nossa, que nojo. Nossa, tá com aquele cheiro de azedo de manhã, eu sabe? Eu troco nossa. A toalhinha. Bom, e a dentadura? Você põe onde? No copinho, né? Nossa. Ah, eu tenho um copinho no copinho. Não. Foi no copinho do Parmeira. É isso mesmo, vovó. Copinho. Tá certo. Você copinho. Joga vinagre? No copinho toca o hino do Parmeira. Você joga vinagre no copinho? Pra dentro da ficar limpinha, matar os germes. Ó, o copinho tô com o hino do Parmeira. Ah, não. No meio da madrugada, ainda bem. Tá quebradinho, ele dispara, toma um susto. Não. No meio da ditadura, tô com o hino do Palmeiras. Então vamos falar do Palestra. Nós, vamos falar de nós. Só foque mal, Palmeiras! Fala de nós aí. Então, o Marcelo Oliveira confirmou o João Pedro no lugar do Lucas. Certo. Aí certo. É? Porque você não gosta de João Pedro? Vai, vai, vai. A véia não gosta. Agora, a véia tá... Vovó, nós temos que acreditar corneteira, agora. Vovó. Não tem mais véia. Esse troço agora. Agora é nós. Essa véia é nóis, tem mais o que fazer. Eu essa véia toma do amendoim também. Eu posso dar um opinamento? Vai. Pode, pode. João Preto. João Pedro. É novo. Tá indo menino novo, da base. Tá indo mal. Não tá indo mal, ele foi mal em alguns jogos. Não é que tá indo mal, né? Na parte defensiva, o que, que eu faria? Põe o Matheus Salles na direita pra marcar, né? E o Amaral de volante, vai. Ou seja, joga sem lateral e três volantes. Não, lateral é o Matheus Salles. É, mas é improvisação, né, vovó? Vale. Eu falei pra você fora do ar. Mas é melhor do que o João Preto, que é certeza que fura as bolas. Não sei, viu? Como é que não você sei. Sabe, como é que véio? Você pode essa garantir... Véia tá... Vovó, como é que pode garantir que nesse determinado momento, no último jogo, na final, o Palmeiras, que na Copa do Brasil veio bem, tá bem, na Copa do Brasil tá bem. Pode não falar que tá mal, tá bem. Tá bem. Copa do Brasil nós viemos bem até agora. Tá, viemos bem. Mas eu disse diferente. Não. E como é que nós vamos meter vamos improvisar um jogador nessa altura do campeonato? Jojo, o João Preto não tá preparado. Né, Jojo? Tá, vai jogar. Ele jogou contra quem? Contra o Inter? Quem que foi? Me ajuda aí, Vilela. Ele jogou um jogo aí. Contra o Goiás ele falhou. Não, mas Goiás é campeonato brasileiro. Contra o Cruzeiro campeonato brasileiro, vovó. Nós temos uma lástima. Os caras desligaram. Foi uma desgraça. Esquece. Então, eu sei, vovó. E o Marcelo... Mas nesse momento é difícil improvisar um jogador. Pergunta pro Dorival se ele improvisaria na final algum jogo se ele não tivesse. Com problema dele. Mas se ele tivesse, ele jamais improvisaria. Ele improvisou várias vezes o Vitor Ferrari na esquerda. Duvido que improvisaria. O Chiquinho duvido. Era meia, virou lateral esquerdo. Sei lá, não. Ó, na boa, Domênico, o Marcelo Oliveira aí, ó, ele tem que usar hoje o óbvio. A linha defensiva. A linha defensiva do Palmeiras não tem jeito. Sem improvisar, mano. A zaga vai ser o Vitor Hugo e o Jackson. Não, é isso mesmo. Eu acho que a lateral esquerda, que é uma lateral ainda que tem duas opções, é o Zé Roberto e o Egídio. Eu entraria com o Egídio, colocaria o Zé Roberto no meio campo. A única coisa que eu mudaria era isso aí que eu tô falando. E o meio campo, Domênico Gato, se fosse o Marcelo Oliveira, eu colocaria pra jogar ali, ó. Arouca, coloca esse Salles mesmo aí, ou o Amaral, os dois brigam pela posição. Zé Roberto e Rafael Marques, e na frente coloca Dudu e Cristal. Acabou. Só uma coisa. Acabou. Eu colocaria o Rafael Marques no meio, só pra pode ser o Barrios aí no lugar do Cristaldo, não, perdão, o Lucas Barrios no lugar do Cristaldo aí. Eu colocaria o Robinho, eu colocaria o Rafael Marques no lugar do Robinho, porque o Palmeiras, Domênico, ele vai depender muito de bola aérea. O Palmeiras vai tentar fazer o que ele sabe fazer de melhor, que é alçar bolas na área. E alguém tentar cabecear ali. Sim. Seja aí o centroavante aí, no caso o Barrios, seja o Rafael Marques. Eu acho que o jogo do Palmeiras tem que ser por aí. O Palmeiras não pode hoje, talvez, aí mudar a forma de jogar, porque não tem mais nem como mudar. Mas não é mudar, maninho, é só mudar o jogador. Só uma licença, você já tava... improvisar um jogador. Não é improvisar. Eu estava ouvindo atentamente. Ano passado eu acompanhava muito, porque gosto de ver os jogos, muito o Internacional do Porto Alegre. Quem jogava lá era o Jackson. Jogava no Internacional do Porto Alegre. Zagueiro, vovó, mas muitas vezes era usado como lateral, ou na direita ou na esquerda. Eu vou dizer o seguinte, o que a vovó disse aqui sobre o garoto João Pedro jogar de lateral, eu vou te falar, eu acho que ela tem razão, porque é o seguinte, velho, não tem experiência de vida, não marca bem, o Santos, o Dorival não é bom, vai explorar ali, está numa fase ruim, nem que você oponha um volante de perna direita pra jogar ali, ou improvise um zagueiro pra jogar ali, e fala pro cara, meu, você não vai subir. Vai ficar uma linha de três, isso. Isso. Agora, ô Domênico, sem brincadeira, jogar com o João Pedro, principalmente João Pedro e Egídio, se você não tiver cobertura dos volantes, vai ficar dois rombos nas costas dos dois jogadores, e é pelas pontas que o Santos vai se fazer. Eu acho, é claro, é arriscado, eu concordo com você que você disse, vai improvisar no jogo final, ok, mas vai deixar tão frágil. Perdido por um, perdido por nada. Aqui, ó. Ô, Dodô, e o Marcelo Oliveira também confirmou, só pra complementar aí. Deverasmente. Né, que eles estão fazendo todos os esforços pro Gabriel Jesus jogar, né? Sim. Gabriel Jesus já declarou que tá 100%, mas não deu treino. Já treinou, já. O Gabriel, esse papo vai ficar até mais. Ele vai jogar. Lógico, tá na cara. Já treinou com bola. Lógico, né, velho? Mas vai jogar. Dorival não vai cair nessa, né? Imagina. E o Palmeiras também treinou aí, fez um treinamento, como é que a vovó fala? Treinamento, só gostaria de conversar com você e pedir, por favor, a escalação do time que eu vou colocar no jogo. Hoje o Globo.com colocou. Então me acesse o Globo para eu poder copiar e dizer o que ele praticamente definiu o time hoje. Ele falou que vai jogar o Matheus Salles. Matheus Sal. Ele falou que é os dois laterais. Ele vai jogar de Zé Roberto de um lado e JP do outro. A zaga é a mesma, é Vitor Hugo e Jackson. No meio ele põe o Matheus Salles junto com o Arouca E faz. É, Robinho, Dudu. É, Barrios. Gabriel, tá lá escrito Gabriel ou Rafael Marques. Não vai. É o Gabriel. E do lá o Barrios do fim centralizado. É o Gabriel. Esse joga. É o time. Esse é o time do Palmeiras. E mas não adianta falar... Mas sabe o problema, Domenico, de colocar o Gabriel Jesus? É que no primeiro, o primeiro lance da partida... Vamos alguém usar vai o ombro, dar nele, né, vamos usar o ombro pra deslocar o moleque pra ele sair do jogo. Não, a maldade existe não, mesmo, gente. Não, você pensa que moleque, futebol moleque, é colorido... Moleque é esperto, deixa não, o moleque. Não, mas eu acho que ele tem que jogar. Mal mesmo, velho. O juiz tem que ficar de olho se acontecer isso. Tem que expulsar o jogador. Banido do futebol. Sim. É bom ficar de olho, bom ficar de olho. Meu Deus, cara, puker. Bom, agora com relação... Cada um tem uma opinião, né? A vovó acha que tem que improvisar. Eu acho que não tem nessa altura. Mas não adianta improvisar. Eu acho que é igual o Mano. Eu sou igual o Mano. E acho, mano, que você tem toda a razão. Eu não colocaria o Zé Roberto ali. Eu acho que eu faria Egídio. Eu iria de Egídio e o Zé Roberto eu meio. Sei que eu corro um risco muito grande de deixar meu avenidas lá. Porque o Egídio desce e não cobre. E o João Pedro desce e não cobre. Eu vou correr esse risco. Mas eu vou dizer mais. Eu colocaria os dois... E eu jogaria, ao invés de colocar dois meias que o Palmeiras tá fazendo aí, né? Ele põe o Dudu de meia, né? Eu não sei, eu colocaria acho que três volantes. Ainda sou da opinião de fazer três volantes. Jogaria com o Matheus Salles, com o Arouca. Atrás é aquela lá, né? Os dois zagueiros, né? O Vitor Hugo e o Jackson. Egídio, que nem você, com o João Pedro, porque não tem outro. Eu não vou improvisar. Eu prefiro pôr um cara de origem. Aí eu coloco Arouca, que é o primeiro, uhum. E faço meio que um triângulo. Arouca, Matheus Salles para cobrir um lado, Arouca cobre do outro. Mete um centralizado, Dudu, pode ser o Dudu no meio, sei lá, ou pode pôr qualquer um, e você põe aberto lá, o Gabriel de um lado, o Barrios do meio. Acabou. É isso, esse é o jogo. Esse tem que ser o jogo do Palmeiras. Mas eu não usaria Arouca como volante assim. Central, não. Amaral, volante central, Arouca pela direita. Você faz, faz. Quem é central? Arouca central. É. Agora não, é coração. Eu não tô falando quem vai ser central, porque é modo de dizer. Três volantes. Sim, pode jogar. Agora é coração, porque Domênico. Quando um vai cobrir, o outro tem que ser primeiro. É com o Amaral, ele sai, joga não. Bem de cabeça de área, né, Dudu? Agora, é por isso que ele tem que ser primeiro. Então, primeiro, não Amaral, não o Arouca, é isso que eu tô falando. O volante central, Amaral. Amaral, Arouca cobrindo de um lado e o Matheus saindo do outro. Isso. E aí. Você põe o Dudu como meiuca. Ele não jogou bem alguns jogos. Ponta de lança. Aí muitas vezes. E ele pode cair também por um lado e pro outro. Ele é rápido. O Palmeiras não precisa jogar. Porque o Palmeiras, ele não está jogando com meias. Ele não tá. A bola não tá passando pelo meio. Não mas tá. Isso não dá calma. É, tem que jogar por com cima, né, uniformizado, hein? Pensa com meia. Você joga, né, velho? Exatamente, entendeu? Agora é coração, meia. Domênico. E vou dizer mais, mano. Acho que até daria pra pensar numa formação aí. Até um pouquinho, com três volantes, do mesmo jeito, lá atrás, três volantes. E ao invés de você colocar, por exemplo, Dudu ali, eu jogaria diferente, sem o centroavante. Eu jogaria Zé Roberto como meiuca. Aí você foi bem, gostei. Sim, Zé Roberto. Aí eu gostei de você. Por que Zé Roberto? Porque o Zé Roberto ele pode também ser volante. Quando tá com a bola, quando vai defender, ele vem e volta pra ser volante. Mas sabe que é o aí problema, com quatro volantes. E eu jogo com dois, mano. Abertos. Dudu de um lado, Gabriel do outro. Aí eu acho muito ferrolho pra um time que tá precisando fazer um gol. Então, mas aí vai ter que jogar na velocidade no contra-ataque e bolas alçadas na área, vai ser os zagueiros que vão subir. E o Zé Roberto, Domenico, eu acho que ele já não pode mais jogar de volante, porque o volante ele precisa correr. Ainda mais quando você tem um meio campo rápido, como é o time do Santos, você tem lá o Lucas Lima voando, possivelmente ele vai ter que pegar a sobra aí ou o Giovani ou o Gabriel, independentemente de onde ele jogue dentro de campo. Quando você põe o Zé Roberto pra correr atrás da marcação, você vai desgastar ainda mais o jogador. Eu colocaria o Zé Roberto pra ser aquela cabeça pensante do meio campo e deixaria ele jogar próximo dos atacantes, porque o Zé Roberto é um cara que finaliza bem de fora da área, é um jogador que tem um bom passe, é um jogador inteligente, eu acho que ele tem que jogar ali. O Zé Roberto é o único jogador em campo que não pode correr pra marcar. Exatamente. Aí eu concordo, peraí. É meiuca, né? Eu abri o WhatsApp aqui e fala pro Marcelo mano, Oliveira. Peraí, Domênico, deixa ele falar. Não, mas aí é verdade. Ó, o grupo fala aí de novo. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Por exemplo, mas tem eu também pegar, acho tem isso que aí. Pegar um jagunço do time, mas no caso o Amaral, pra correr pelo Zé Roberto. E o Zé não tem que fazer o quê? O Zé Roberto não pode correr, nem aí, pode marcar. Aí, Marcelo, tá vendo? Obrigado, mas esse entende de futebol. O Zé Roberto, ele tem que focar todos os esforços dele, Domênico Gato, na armação do time. Quando ele ajuda na marcação, mas ajudar, não é marcar pra cacete. Então, tem três, quando você põe ele de volante, ele obrigatoriamente vai ter que pegar Giovani, Lucas Lima, não, mas Gabriel, aí deixa os caras que estão atrás, né? Os três volantes mesmo, né? Ah, eu deixaria o Zé Roberto jogar lá na frente, perto dos atacantes. Né? Mas essa formação aqui, mano, nossa, não sei se você concorda com os três volantes ou não. Acho que você concordou, né? Não, eu colocaria dois, Domenico. Eu acho que poderia jogar ali com o Amaral, que ele faz o serviço sujo. Porque o Salles é bom jogador. O Salles é bom jogador, mas eu acho que o Amaral, né? Ele é melhor na marcação. Ah. Eu colocaria Amaral, Arouca, Zé Roberto e Rafael Marques, porque o Rafael Marques é um cara importante pra estar indo numa bola alçada lá na frente. E colocaria na frente aí, caso não pudesse jogar mesmo o Gabriel Jesus, eu colocaria o Dudu e o Barrios. Não fala, Benjamin. Você concorda? Bom, sei lá. Eu concordo mais com o que eu tô falando, ele não vai fazer nunca, viu? Eu concordo mais com o Dudu. Três volantes. Eu não entraria. Entraria com um pouco de calma. Calma, porque... tem 90 minutos pra fazer um gol. Tem 45 minutos. Eu acho que segundo, se virar o primeiro tempo, o Palmeiras não tá jogando nada. Vamos supor que o Palmeiras joga a bolinha que tá jogando ultimamente. O que que faz? Aí no segundo muda tempo, tudo. Muda e vamos... Muda e vamos pro pau. Vai, aí se é perder, agora se perder. É, agora é dane-se. Não, sim, aí concordo. Mas aí bate o desespero, né? Então, mas vai segundo bater tempo. De qualquer jeito. Vai segundo bater de todo jeito. Mas virou 0x0, virou 0x0. Tem 45 minutos, né? mas vai no desespero. Mas, bicho, é assim que funciona. É raça, o Santos, né, fez o gol dele com quanto? Ó, 35? Com a bola, com a bola... E teve paciência. Com a bola que o Palmeiras está jogando... No desespero já vai ser de qualquer jeito. Vai ser de qualquer jeito? Eu não acredito que taticamente vai melhorar alguma coisa. Não, também acho que não. Até porque o Santos vai ficar esperando, mudar, né? Eu acho que vai mudar a atitude não só. Não sei se o Santos vai esperar, viu? O Santos não vai esperar. O Santos vai jogar. Bom, vai pra cima, já que vai. Fala do Santos, vai. Não vai esperar. Vai ter que jogar bola, né? Fala aí. Ô, RG, treino fechado também na Vila, né? Tudo certo. Vai, o Santos vai transmitir o jogo lá no telão da Vila. O Santos faz parte, né? E o Dorival falou aqui, agora 100%, não tem nenhum problema, né, RG? Não lançaram certo. Mais nenhum pôster novo, não, RG. Não, RG. Ah, até o Vanderlei fez uma brincadeira, até, né, com a história. Pô, lá, mas que infelicidade da editora lá, hein, mano. Puta, RG, idiota, né? É verdade que se o Santos for campeão da Copa do Brasil, volta Ganso e Robinho? É o que tá rodando na mídia aí, né? Jura? É sério isso? É. Jura? Não, é o que tá rodando na mídia, né? Agora... Não sei, né? Então eles vão se apresentar quando, né? Não sei. Como assim, tá louco? Ah, mas e aí, Mota? Então, é isso, RG. É tudo certo, sem nenhum problema. O Santos pronto. E aquela história. Treinou pênalti, né? Bola parada. Isso aí pode decidir também, né? Sim. Final. E pênalti também. Saiu mais algum pôster, irmão? Chega... Ah, mas tem que perguntar pra editora, né? A editora que foi tonta, né? Porra, os caras agora estão dizendo que o gosto era preponderante. Não é pro Santos que você tem que perguntar isso. Bom. O que o Santos tem que fazer é chegar em São Paulo, trazendo na mala uma vantagem. E não pode dormir, né? E saber utilizar essa vantagem e entender que vai ter que jogar bola que tá jogando contra na Copa do Brasil e sem dar a oportunidade de perder os gols que vem perdendo. Que isso pode destacar. Né? Nós vimos aí o exemplo, São Paulo contra o Figueirense. Quer dizer, o Figueirense está lá contando com uma vitória, de repente está contando com um empate. Aí o cara acerta a porra de uma pedrada lá, lá da Casa do Chapéu. Niki. Porra, acabou o jogo, velho. Vitória do Figueirense, vitória do São Paulo. Quer dizer, então, futebol, você não pode... Meu, pode dar mole. Você vai dando mole, dando mole. Uma hora faz falta. É. Né? Dinheiro, então, futebol é mulher, então você não pode dar mole, velho. Vai chegar com o time completo, vai chegar com uma vantagem, que eu considero sim uma baita vantagem, num jogo equilibrado desse. Ainda mais num clássico. De dois times, pela história dos dois, pela competição que é, pelo valor que tem a competição. Pô, tem muita coisa em jogo, velho. Então você vem com uma vantagem de um empate, você tem que jogar com muita inteligência. Não é pouca inteligência, não, é muita inteligência. E não pode perder essas oportunidades que o time cria e não faz. Você está temendo o pior? Quem não faz, toma. É, eu não estou temendo nada. Eu não estou temendo nada porque eu confio no meu time. Pergunta sei, idiota, hein? Sei da vantagem que ele está trazendo, mas... Fala a verdade, né? Mas sei também do adversário. Por isso eu estou fazendo essas observações. Acho que vai sair. O Santos vai jogar para cima logo de cara, ou eu vou esperar? Ah, o Santos não vai atirar. Todo mundo sabe o esquema do Santos. O esquema do Santos é tomar bola e velocidade. O jogo do Santos... sempre foi velocidade. É na velocidade que ele tenta fazer o elemento surpresa para matar o adversário. E consegue criar situações. O que não está conseguindo ultimamente é transformar isso em gols. Ele precisa fazer. Precisa transformar em gols. É só isso. Amanhã eu vou lá no jogo. Você vai lá? Vou cantar no final. Vai cantar. É o Lucas Lima aí, você. Você não vai fazer isso. Você não é jornalista? Não é tiriri titi, é tiriri titi. Ah, mas não muda nada. Blá blá blá blá blá, também seria igual. Blá blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Jornalismo, jornalismo. Seria a mesma coisa. Não, mas Gustavo Lima eu também não gosto. Agora, tirar o Lucas Lima, não colocar o Lucas Lima na seleção do campeonato é brincadeira, hein? É, eu ia vocês falar seleção no final, peraí. O Lucas Lima não entrou. Sabe aí, brincadeira, cara, não? É... Posso falar no final? Oh, tá adiantando. Seleção do campeonato, grande porcaria. É o time do Corinthians, o time do Atlético. Essa seleção é o quê? Da, e mais um da, do Grêmio. CBF? É, de melhores jogadores. Não, não, não, não é da CBF. A seleção é dos jogadores. A seleção é uma mescla de Corinthians e Atlético. Aqui só o do Grêmio. Acho que o do Grêmio lá, o Luan. E o Ricardo Oliveira. Então vamos falar. É revelação pra mim. É revelação pra mim, não foi o Gabriel Jesus. Eu também acho que não. Pra mim foi o Gabigol. O Gabigol, o Luan do Grêmio. Passado? Era lá, hein? O Gabigol tá antes do Gabriel Jesus. O Gabigol não é revelação. Não, mas ele começou esse ano. Tá ano passado? Não, ele começou esse ano. Não. Ele jogou no passado, mano. Não. Do Grêmio tem o Luan, que eu acho que foi mais efetivo do que o... Luan, acho que é esse ano, né? Luan, acredito eu que é esse ano. Mas o Luan tá na seleção. Tá na seleção dos melhores. Então, mas se ele tá na seleção dos melhores, então ele tem que ser revelação. O Gabigol... O Scarpa do Fluminense. O Gabigol tem 3 anos de profissional. 3 anos o Gabigol? Revelação, cacete. Ah, revelação. O Gabigol começou com 16 anos. Tem 3 anos de profissional. Então vamos fazer os melhores brasileiros. Não, você vai fazer o quê? Os melhores do Brasileirão ali. Marcelinho Paraíba. É uma outra manchete, não? É, porque ele já adiantou. Outra manchete. Então espera, antes da próxima manchete, eu preciso dar recados importantes aqui que tem que ser passados ao ouvinte, não é verdade, mano? Opa, isso aí. Estádio 97 vem em nome da HDI Seguros, não é verdade, Benjamin? É verdade. É de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome da BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, ligue 3003-7888. Ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Também em nome de Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença, hein? Acesse banditec.com.br e se inscreva para o vestibular 2016. Itaipava Futebol 100%, só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. E agora, meus amigos, deixa eu falar aqui da Recubriplast. Aliás, do melhor impermeabilizantes do mercado. Você que tá com problemas aí, né? Vive reclamando que tá com problema de infiltração na sua casa. Problema de goteiras, né? Fica com um buta do medo da chuva aí. Tua casa tem goteira? Tem, pinga em mim. Verdade. Olha, mas não, você não pode ter goteira na sua casa. Você tem que proteger a sua casa, amigo. Proteja com impermeabilizantes Recubriplast. É, Recubriplast, meus amigos, é 3 em 1. Primeira de mão, sela. Segunda de mão, pinta. E a terceira de mão, impermeabiliza. Olha que legal. O único impermeabilizante no mercado, que é o Recubriplast, que oferta até 14 opções de cores. E também... é o único do mercado com garantia de 5 anos. Este é o Recubriplast, hein? Você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. É só consultar aí. Tem um site legal para você consultar todas as lojas no www.sinteplast.com.br, tá bom? Sinteplast.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Anderson, proprietário das lojas New Colors, ouvindo a gente sempre aí, atento no estádio. É. Boa, Anderson. Obrigado pela audiência, hein? Ô, Dodô. Impermeabilizantes Recubriplast. Living Colors. Lembro. Living Colors. Lógico. Impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Estádio 97 também aqui, em nome de Engove. Vai para curtição? Bom Engove para você se persistir os sintomas. Um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. E agora... vamos falar da promoção maravilhosa do consórcio Honda, Bilhão. Começar bem. Vamos lá. Mas sabe o que é legal? Vou contar um negócio pra vocês rapidinho. Quê? Tem umas minas aí. Tem umas minas aí? Aí eu falei, caraca. Tem umas minas aí. Umas minas vieram assistir o programa aí. Aí eu falei, caraca, olha as minas, tudo produzida. Camisa, tudo igual, roupa. Aí tava fã clube, eu falei, caraca, olha o Estado 97, até que enfim, 100 anos de Estado 97, aparece um fã clube. Aí eu fui olhar de perto, o fã clube de Jota Quest. Tem nada a ver com nós. Você acha que eu já vi nós? Vieram por causa deles. Você pensou que fosse as estadetes? Nossa, eu entrei, o Mota tava falando, a menina falou, nossa, quem é esse babaca? Eu falei, que é isso, gente, é o Motinha. Não falou isso. Aquela ali, ó. Olha lá, ela tá até rindo, olha lá. Falei, nossa, quem é esse babaca? As meninas não sabem nem quem é a gente, cara. Pô, daqui a pouco já tá quest de altas horas. A menina falou assim pra mim, eu falei, e aí? Tá na boa? Ela falou, tô na moral, na moral. Olha só, amigo, eu tenho uma... Perguntei a respeito da situação do país, ela pegou e falou, vivemos esperando dias melhores. Você não sabe que é a música do Jota Quest? Puta, tem um índio mesmo, né, velho? Nossa senhora. É burro. Alguém passou essa piadinha pra ele, da moral, e pronto. Jota também do jogo de São Paulo, né? Qual? Fácil... Extremamente fácil. A produção, mano. Olha os caras zoando mesmo, hein? A produção não participa, véio, do programa, que eu saiba, né, velho? Olha a produção. Hoje participou. Ah, é ridículo isso, velho. Olha a produção. Ninguém tomando partido. É errado, mas vai, vai, vai. A melhor da produção ainda é uma outra aí da nossa promoção. Aquela ainda é pra melhor lá. Do ônibus. Segue. Mas olha só, tem uma novidade muito legal pra vocês. O consórcio Honda tá dando 50 motos CG 160 Titan. Todos os meses na promoção, chegou a sua vez. Para participar é fácil. Compre uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais a sua chance de ser premiado. Olha, é muito fácil, é barato, é a hora de você comprar sua Honda. E o melhor de tudo, você não paga juros. Você não paga juros. Olha só, bis... 125EX a partir de R$164 mensais, PCX a partir de R$203 mensais. Então não perca tempo e faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez e já saiu o segundo sorteio da promoção, hein? Os 50 ganhadores representam 18 estados e nós aqui de Sampa estamos com sorte. Três ganhadores, o Sérgio Lopes da Silva e o José Alciélio Cardoso de São Paulo. E tem também o Adriano Bernardo de Oliveira, ali de Carapicuíba. Então compre você também uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e seja o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titan para casa. E vá agora mesmo, vá lá na concessionária, na Japalto Santo Amaro, procure o Eduardo, que é o gerente. Pode ligar para ele também, 5645 mil. Promoção chegou a sua vez, consórcio. É Honda do Zito. Estádio 97. Estádio não informa. O informa é quando vem informação. Ele quer o informa, põe informa. Você quer o informa? Essa vinheta é muito legal, mas então, ela falta. Então, você tem uma informação importante. Vamos. Estádio 97, informa. Aí tá certo. Vamos lá, Motinha. Vai informar. Opa, oi, desculpa, oi, Motinha, vamos lá. Então, os melhores do Brasileirão, vamos lá. No gol, Cássio. Do Corinthians. Ah, lógico, né, velho? Vai comentar em cima ou não? Bocó. É, zagueiro. A parede, você tem que falar. Gil e Jemerson. Jemerson, eu gosto. Do Atlético Mineiro. Gil e Felipe. Vamos lá. É. O senhor, Jemerson é melhor. Gil e Felipe é melhor que ele no campeonato. Eu votei no Jemerson. Como não? O Jemerson é melhor. Eu vou ter. O Felipe faz parte da dupla menos vazada do Campeonato Brasileiro. Não importa. Batata fazia dupla com o Gamarra e não era bom. Ué, e daí? Vamos lá. Grande coisa. Lateral direito. Fagner. Não, que Fagner. Marcos Rocha, meu amigo. Marcos Rocha, do Atlético Mineiro. O Apodi foi melhor, né? O Galhardo jogou mais que esse cara. Eu votei no Apodi. É, o Apodi foi melhor. Você votou em quem, ontem? No Apodi. O Galhardo jogou mais que esse cara. Lateral do Palmeiras, o Lucas jogou mais. O Lucas jogou mais. O Marcos Rocha jogou mais. Foi melhor. É. Já podi, vai é peladeiro, velho. É, lateral esquerdo. Quem é o lateral? Douglas Santos. Isso é bom, Mineiro. Isso é bom. Aí eu não concordo com essa votação. Por que, Zé? Olha o que eu corri com 41 anos. Esses meninos com 20 correndo não vale. É verdade. Quer correr, vai passar o Gilberto. É o melhor personagem, eu adoro. Vai. Vai, volante. Elias. Isso aí é do bom. Do Corinthians. É inquestionável. Esse tem que estar mesmo. Volante. Rafael Carioca, do Atlético. Aí eu discordo, tem que ser o Ralf. Esse também. Nossa, tem que ser o Ralf, tá errado. É Ralf, meu voto foi Ralf. O Ralf jogou mais. É, o senhor, Wallace do Grêmio jogou senhor, mais. O senhor, peraí, só um minuto só. Só, só um minuto. Incoerente. É. Sim, sobre, pode senhor falar. Incoerente. Acuse. Acuse que terá a resposta. O campeonato inteiro veio falando de Ralf. Do Ralf, Carioca. O campeonato inteiro. O campeonato inteiro não falou de Ralf, não. O campeonato inteiro. O campeonato inteiro. O campeonato inteiro, vírgula. Quando o Ralf retomou a posição no Corinthians, ele na, quando foi pra decidir. Mas aí foi no final. Mas quando foi pra decidir, ele decidiu e ganhou. A seleção do campeonato. Mas aí tá, o Rafael Carioca, desde que começaram a falar que ele era jogador de seleção brasileira, ele não acertava mais um passo. Eu acompanho os jogos, hein? O Real. Então o Ralf matou a pau. Não. O mano sabe disso. Finalzinho. Que voltou mal. O Ralf não sabe de futebol. Peraí, o Ralf não entrou no finalzinho, não. Não. O Henrique, ele se machucou aí no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Ele definiu o campeonato. E dali em diante, o Ralf assumiu a titularidade e não saiu mais. E o Rafael Carioca. E o Rafael Carioca não acertava mais. Rafael Carioca não acertava mais um passo. O Ralf jogou dois terços do campeonato. Olha, mas isso quer dizer, não significa que eu gosto mais do Rafael Carioca. Não, mas acho que quem jogou mais foi o Rafael. No campeonato. Jogou mal, mas Rafael. O... Ele jogou Rafael. Mal, Domênico, no final. Rafael. Não, Rafael. O Ralf jogou mais. Aquele eu votei o Ralf. Concordo, Ralf é mano. O Wallace também. O volante do Grêmio jogou demais. Concordo, mano. Tá certo. O Ralf é o melhor. O Wallace também. Uma motinha, desculpa, vamos lá. Eu votei no Ralf, então parabéns. Isso, Tite. Vai, votei no Ralf. Mais? Meia. Renato Augusto. Sim. E já, aí não tem dúvida. Já, mas o Lucas Lima poderia estar brigando aí também. O Ganso não entrou. Você falou que ele fez um baile. O rei das assistências, o Ganso não entrou? Então, pra sua informação, o Ganso igualou o melhor ano dele no São Paulo. Quem vai sair? Eu não tiraria nem o Jadson. Esse foi o melhor ano do Ganso. Então tá justo, mas o Lucas Lima poderia brigar aí também. Seria absurdo. Fica no banco, Eu não tô de acordo, eu acho que os meses deveriam ser Renato Augusto e voado aí pro Corinthians. É, deveria ser Renato Augusto e a sua mãe. Ah! Babá! Aí, mano. Maneira na parada, senão vou te condenar a ficar um ano sem frequentar os restaurantes da Rua Mauri. Eu, seu playboyzinho. Ninguém merece, mano. Caramba, ficar um ano. Atacante. Vai. Vamos lá. Quem? Malcolm e Love. Não! Você tá louco? O quê, velho? Esse Malco aí, você é louco. Esse Malco não joga nem no Bambis. Ricardo Oliveira. Pera lá. Antes de você terminar, antes de você terminar. Ricardo Oliveira foi artilheiro. Contra números, argumentos. Então, Ricardo Oliveira. O melhor ataque da competição do Corinthians, patrão. Mas artilheiro. O melhor ataque da competição. Mas é o artilheiro, Tonto. Quanta groselha. Vai. E o outro atacante. Vai, o outro atacante. Mota, vai. Luan, do Grêmio. Muito bom. Bom jogador. Bom jogador. Eu coloquei o Pato. Mas eu não concordo. Eu acho que o atacante deveria ser o Luciano. Eu só não entendi. 5 jogos, 8 gols. Olha o rating dele, muito mais. Eu só não entendi uma coisa. A imprensa colocou o Lucas Lima na seleção. E aí não põe na seleção do... E isso foi voto da Não, teve jogadores também, gente. Jornalista, técnico, jogadores, jornalista, técnico, capitães. Vocês não receberam e-mail pra votar? Eu recebi. Não. Entrevista, eu votei. Você entrevistava... Eu não recebi e-mail nenhum. Eu também não. Que deve ter ido pro spam, mas deve você, ter recebido. Você entrevistava os jogadores consideravam o Lucas Lima, porra, o melhor jogador, um dos melhores. A mídia considerava o Lucas Lima o melhor... meio de campo. Tanto é que foi pra seleção. E o cara não entrou na seleção. Deixa eu te perguntar. Você votou em quem? Esse e-mail que vocês receberam tinha escolhas de jogador já escolhido ou se tinha escolhia. Senão é sacanagem. Só queria perguntar uma coisa. Você votou? Não chegou e-mail pra mim nenhum. Não, você não chegou. Não, mas pra mim também não chegou. Porque vocês soltaram o meu programa também. Também não recebi. Peraí. Tem outra rádio. Você não é jornalista, né? Você soltaram o Baita Amigos, né? Eu sou formado. O Mota mal sabe ler, né? Chega pra ele, não chupa. Chega. Tá bom, chupa, trouxa. Lembra? Eu tô aqui. O dia que eu voltar pro rádio, vocês vão ver. Eu tô aqui 13 anos, chupa, e eu votei. Tá, que mais? Revelação. Gabriel Jesus. É nóis. Meu é voto. Nóis. Lógico, é nóis. Meu voto. Eu não concordo. É eu acho que o Luan tá à frente dele. O Wallace do Grêmio tá à frente dele. O Gabriel Scarpa lá tá à frente louco. Dele. Tá louco. Mas Gabriel é Scarpa? Não é Gabriel, Scarpa, outro é nome. É Gustavo. Gustavo Scarpa. É um jogador que o Mano gosta. É o Scarpa, mano melhor dele. Estrangeiro. Não. Gustavo Scarpa. Lucas Prato. Também foi meu voto. Lucas Prato. O Guerreiro podia estar aí, né, velho? Mas ele quis sair, quis ir pro outro time. Aí, né? O Guerreiro é o que o Mano falou. E melhor fora técnico. Do olha, mas. Vanderlei Luxemburgo. Com relação ao melhor estrangeiro. Vanderlei Luxemburgo. Com relação ao melhor estrangeiro aí. Por mais que ele tenha falhado em alguns jogos aí, mas eu acho que em outros ele foi extremamente decisivo. O Martin Silva também poderia estar brigando por essa posição aí, velho. Mano. O Martin Silva livrou o Vasco aí em algumas oportunidades, inclusive contra o próprio Santos. Você não pode ter um time da zona de rebaixamento como alguém que é melhor do campeonato, mano. É contraproducente. O Nenê não poderia estar brigando pelo título? Você tá de brincadeira. O Nenê é melhor que tem. O Nenê tá entre os melhores jogadores do campeonato. Mas ele é melhor que o Ricardo Oliveira? Ele é melhor que o Luan? Melhor, talvez não, mas não ele é melhor poderia que o Luan. Brigar. Então, não é melhor que o Luan, mas não é um absurdo colocar o Nenê pra brigar por essa vaga do melhor atacante do campeonato. Brigar, mano, todo mundo briga. Agora, o problema é que só um é eleito. Patrão. Mas um é eleito, mano. Na posição dele tem o... Mas não importa, porque você não pode se basear. Você não pode se basear, então você tá sendo contraditório. Porque a partir do momento que eu falo aqui do Felipe, o Felipe jogou no time campeão. Ué, o Jefferson que você defendeu jogou no time que foi aquele jogador, esqueci o nome dele, agora me fugiu, agora que veio pro Corinthians logo na sequência, mano, que era lá do Náutico. Acosta, o Lula Molusco. Ele foi o time dele caiu, mas ele foi artilheiro do campeonato. Você pega outros exemplos aí, o Dimba foi artilheiro do campeonato brasileiro. Dimba, meu Deus. Mas, velho. O Dil foi o artilheiro do campeonato brasileiro. Mas foram artilheiro, ué. O Josiel já foi também, né? Lembra o Barbinha? Esse Acosta, quase o mundo pegou fogo por esse cara. Todo mundo queria. O mundo pegou fogo, velho. Eu lembro da briga do São Paulo com o Corinthians. Bom, Paulo, vamos lá, vai, segue. Vai, Corinthians. Coringão, mano, Coringão. For me, Corinthians. Aí, Corinthians, mano. Que é isso aí? Tô aplaudindo de pé. Mas tá sentado. Do Corinthians. Não, o que vocês fizeram agora? Mas vocês não viram? Por quê? O Corinthians tá ajudando as pessoas aí que estão passando dificuldade lá em Mariana, em Minas Gerais. Todo mundo. Não, todo mundo não. Você fez o que pra ajudar? Eu fui, levei minha contribuição. Você doou seu pescoço, só se foi. Eu doei outra coisa. Você quer ver o que eu doei? Você quer ver o que eu doei? Ah, não! Eu mostro pra você a maneira. Tá vindo? Olha o Nivo, fala, Motinha. Não, mas é verdade, ó. O Corinthians, Motinha, ele fará um teste que você vai falar ou não? Eu ia falar outra coisa, mas fala essa. Você é um retardado, velho. O Corinthians, ele vai fazer um treino no sábado às 10 horas da manhã, ou aí, e os torcedores que quiserem aí comparecer ao treino para ver a atividade do Corinthians lá em Itaquera, eles poderão trocar ingressos por litros de água. O cara que quiser comparecer em Itaquera, ele pode trocar aí quinta e sexta-feira os ingressos ali por... 2,5 litros de água no mínimo para cada ingresso. Eu ajudei. Para ajudar o pessoal lá de Mariana. Tem um mercado que está fazendo essa promoção. Você paga e eles dobram a tua doação. Cruzeiro fez. Muito legal. E a festa que ia ter no estacionamento foi cancelada. Foi cancelada por motivos de segurança. Então, e o Corinthians, o Andrés aí comentou, né, mano? Que o Corinthians talvez traga 6 reforços, mas sem loucuras. Olha, Motinha, com relação a essa declaração do Andrés aí, isso acaba gerando na torcida aí uma expectativa que talvez não se concretize. Eu acho que se eu fosse o Andrés, se eu fosse o Roberto, aí eu não diria que virão reforços, para não criar talvez uma expectativa no torcedor de que virão jogadores consagrados e com nome. O Corinthians ele pode até tentar buscar algumas peças no mercado aí que talvez tenham se destacado no Campeonato Brasileiro, mas possivelmente não serão aqueles jogadores bombásticos, velho. Eu acho que o principal desafio da diretoria do Corinthians é manter esse time aí e perder o mínimo de peças possíveis pro ano que vem. Ele falou sem loucuras, mano. Então não é jogador bombástico. Não, então, Mota, mas por exemplo, no Campeonato Brasileiro você tem algumas posições ali de alguns jogadores que se destacaram e não são jogadores bombásticos, mas que podem talvez aí aguçar o torcedor. Eu acho que a diretoria do Corinthians tem que trabalhar assim, mas eu acho que para manter os jogadores que ali estão. Eu acho que tem que tentar valorizar esse grupo aí pra chegar forte já com um grupo entrosado na Libertadores do ano que vem. O Corinthians ele até conseguiu trazer algumas contratações pontuais aí que deram certo, Motinha. É o caso desse Luca. Sim. Esse Luca aí é um bom jogador, ele sempre entra e faz gols. Ô, esse moleque, quantos anos ele tem, mano? Ele é novo, cara. E virou pai agora. Foi pai ontem. O Domênio moleque novinho, velho. Fabrica espermatozoides, é natural. Se ele fica com um óvulo, é mais normal. Vamos, vai, segue. Fabrica espermatozoides. Ele não tem 14, Moto. O cara deve ter 20 e pouco, pô. Sabe, Moto, falando nisso, eu esqueci de contar. 19, 20, e domingo, acho que foi domingo, Moto. Eu não sonhei que você tava... Grávida. Ai, que gostoso. Tô te falando, e eu tô falando sério, Moto. Eu esqueci de contar. Quem era o pai? Não, eu não sabia. Eu lembro que eu tava na televisão e você passou no Fantástico. E o Brasil inteiro, e você ficava igual aquelas mulheres, sabe, grávidas com as mãos assim nas costas. E era uma matéria, você indo comprar na Liberdade aquelas coisinhas que você gosta de comprar de mulher, comprando roupa de grávida. Você é a favor do kit gay nos colégios também, tá vendo? Que bobagem. Mas, ó, agora eu vou fazer uma defesa das mulheres. Tão bem, agora eu vou fazer uma defesa. Eu sonhei, é verdade, não era? Ó, Deus planejou mal esse negócio também, Motinha. Por quê? Ó, 9 meses a mulher carregando aí um fedelho na barriga, que pesa lá seus 3, 4, mãe carregou 2 quilos. Então, é complicado, velho. Absurdo, ó, né? Filho, deveria ser igual o download do Mirko Gato. Vai lá, baixa. Ah, para com isso. Põe aqui e sai ali, mas é verdade. Você fala as bobagens. Ó, mas é verdade. É um download, Motinha. O negócio é o seguinte, pra mulherada é uma situação extremamente confortável. 6 meses baixando a criança. Ó, a mulher, Mota, ela não consegue... A ideia é boa, mano. Não, mas é verdade. Se não der certo, dá pau. que dá pau, tá louco? É verdade. O negócio aqui, Domênico, ó, sim. A mulher 9 meses carregando a criança, a mulher certo. Não pode dormir de bruços. A mulher tem uma série de dificuldades, ela não pode, depois de determinado período de gestação, não pode mais dirigir. Não. É complicado, velho, é complicado. É um período ali. Tem uma coisa que eu não tenho vontade de ser mãe, viu, Pedro? A mulher começa a ficar com o pé inchado. Sim. É embaçado. Os peitos incham, né, mano? Todas essas coisas. Eu não tenho vontade de ser mãe, vai. Vamos. É quando a bobagem, vamos, São Paulo. Tricolor! Agora eu me retiro, tá ok? Olha, o Luiz Fabiano aí sofreu uma lesão no ligamento do joelho, não participará mesmo do jogo contra o Goiás. Ah, mas eu não queria mais jogar mesmo. Pontual essa lesão, hein? Eu não vou ficar aqui nesse momento. E o Rogério. E o Rogério aí tentando, né, até os 48 do segundo tempo participar do último jogo, ter uma condição mínima para participar do último jogo do São Paulo aí contra o Goiás, né? Então é isso, agora vamos esperar aí pra ver, mas eu não acho que o Rogério não vai conseguir. Tá lutando muito, mas é difícil. Rogério até que falou hoje, né, que... Vendo a situação do Rogério, me lembra aquele filme lá, vocês assistiram A Menina de Ouro? Aquela... Pô, você nem me fala. É triste pra diabo, velho. Não, mas aí o Rogério então tá morto, velho. A Menina de Ouro ficou imprestável. O Rogério tá fazendo um esforço lá pra tentar reverter. Porra, mas a Menina de Ouro. Os caras falaram que o Rogério tava fingindo que tava com lesão, velho. O cara tentando voltar de qualquer jeito. É sobre o Mota, esse filme? Eu quero dizer que o Rogério brigou no vestiário. Rogério brigou no vestiário com o Dorival. Vou fazer um pedido pra você. Quando eu estiver falando, você não se promete. Nossa! Nossa! É assim? Nossa! O mínimo que você tem que fazer é pedir desculpa agora. Tá vendo? Não tem respeito, ok? Ô, Bolsonaro. Eu não sou de acordo. Então, eu tô falando a manchete, depois você fala. E fez o que? A cobra, entendeu? Corta ele, por favor. Se fosse a favor dos gays, ele ia fazer um pintinho também. Tô fazendo a manchete. Fez o que? Fez a cobra. Corta ele, por favor. Okay. Não posso cortar. O Bolsonaro. O quê? Não posso. Vai, corta. Segue o jogo. Não, pera, tá, vamos lá, eu quero ver. Não, não, deixa ele falar, porque aqui é paz. Não vou falar mais, não. Aqui é tudo paz, tá ok? Aí, tá vendo? É assim que essas pessoas respondem na rua, não sabem discutir. Ah, ela jogou o papel. Vocês filmaram isso aí? Vocês filmaram? Não, não é possível. Outro dia o Jean Willis entrou no avião, viu que tava do meu lado, saiu, tá ok? É assim que tá. Aí, tá vendo? Puta, esse Jean Willis, mano. Aí, Mota, finge que eu sou um caminhoneiro e aceita esse cartão vermelho aqui, ó, que eu vou te dar com carinho aqui, ó. Toma, aqui, viu? E não corre não, viu? Não corre não, viu? Agrediu, foi expulso. Não, mas eu gosto dele, tá ok? Deixa ele, ele tem a direito de se expressar. Você gosta dele a quantos palmos abaixo da terra? Olha, bastante, olha. Viu? Como se eu estivesse na cidade de Quito. Vai ter jabá, vai ter jabá. Estádio 97 também em nome de Esser. Construindo com valor. E agora o Mano vem com um recado importante de Bozano, né, Mano? Opa, isso aí, Domênico Gato. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela parte de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, todos vocês já sabem. Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia P-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, cara. Sua pele que está toda quebradiça, áspera, cheia de brotoeja. Meu Deus do céu! Usa a nova linha Bozano que eu tenho certeza que você ficará top. Sua pele vai parecer a bundinha de bebê. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma baita novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. É muito mais performance pro seu dia a dia. Vocês que estão agora aí no show do Jota Quest, na hora de levantar o braço, se você não tiver com um desodorante bacana, com antitranspirante da Bozano, eu tenho certeza que você vai estar fedendo e até o Flauzino vai sentir o seu cheiro horrível lá no palco, velho. Ele vai falar, meu Deus, tira esse cara fedorento da minha plateia. Tem que usar o antitranspirante da Bozano. Esse é top e eu recomendo. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E só lembrando, Domênico Gato, sim, que temos kits também, ó. Quem ligar aqui disser o seguinte, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. O cara ganha um kit top da Bozano e voltou, Domênico Gato. Voltou o quê, mano? Voltou o quê? Voltou o kit marreta, velho. Kit marreta? Voltou o kit marreta. Certo, quem ligar aqui disser o seguinte, olá, viva a pegação, ele vai ganhar um kit marreta pra salgar alguém hoje à noite, tá bom? Tá certo, que beleza. E também, quem entrar no ar dizendo HDI Seguros é de bate pronto, ganha uma bolsa térmica da HDI. Aliás, você viu só, né? Muitos presentes aí, né? Você viu? bom? Quanto presente pro ouvinte? Então vamos começar agora com um momento sem parar antes do nosso convidado, né? Então vamos aproveitar. Momento sem parar agora funciona em um único adesivo, hein? Acesse semparar.com.br, o primeiro. Olha aí, ó. Se tu botou pô, tem ouvinte. É, não tem outro jeito. Alô? Alô? Quem fala? É o Antônio Carlos. Antônio Carlos. Desde o pequenininho. Baralho. Truco, porra. Antônio Carlos do quê? Santos da Silva, Domênico Gato. Aí sim, parabéns, Antônio. Que é isso? Santista, que é isso aí? Né? Só porque ele é de Santos? Ah, não é não? Ô, Antônio, ele é do Santos. Ah, evidente. E quantos anos, cara? Eu tenho 2.7. Hoje, Angê. E aí, RG, hoje, 2.7, sim. Se for do Santos, é legal. Por quê? O do Santos, se for do Santos. Mas se não for? Aí eu não sei. Não. Entendeu a piada aí, ó. Vamos ver. Ah, ele ferrou. Ah, ele entendeu. Entendi, mas eu não gostei. É, ele entendeu. Só, ele só não gostou. Só não gostei. Só assim, né? Ô, velho, qual que é o bairro? Que momento. Bairro, eu quero ver se o Dom vai saber. Espera só um minuto. Espera só um minuto. Porque tá uma gritaria no estúdio. Fala, amigão. Espera o bar chegar, né? Fala, amigão. Já chegou o bar, pronto. Eu moro na Vila Odete. Vila o quê? Odete. Olha, eu vou dizer um negócio pra você. Não é a primeira vez que liga aqui no Estado 97. Já ligou? Já. Agora, eu tô só confuso um pouco. Porque tem uma lá perto da Ponte Rasa. Não sei se é esse. E tem um em Diadema. Qual você acha que é, Dom? Mas como é que eu posso saber se tem dois? Tem que falar. Qual que você acha que é? Ah, eu votaria em Diadema, mas tem dois. Não é o de Diadema, é da Ponte Rasa, mas você é Oda. Eu sou Oda, velho. Ah. Dodô. Fala, meu velho. Antes de... Eu só queria que você mandasse um grande abraço pro meu pai. Teu pai? Isso. É Antônio Carlos, só que é o da Silva. Da Silva? Isso. Fãzão de vocês aí, mas ele é mais fã do Mano. Se você entrar, você entrar no Google, põe lá, Antônio Carlos da Silva. Deve ter mais ou menos, só na cidade de São Paulo, uns 4 milhões. Ah, mas ele é o pai dele, ele está ouvindo, ele sabe que é o filho dele. Você sabe que essas pessoas, a galera inclusive, que tem nome... Ele tá ouvindo agora. Ah, tá ouvindo, essa galera um tem, abraço essa pro galera, essa galera que tem muito nome parecido, muitos homônimos, tem muito problema. Outro dia eu ver uma matéria no Serasa. Às vezes nego protesta o cara que não é. Faz parte. Outro dia eu vi uma matéria do cara que morreu, o cara tava vivo. Faz parte. É, isso eu vejo direto também. Não, por aqui mesmo. Igual o sexto sentido lá. É, com certeza, né? Por que você é do Santos e o teu pai é da Silva? Ah, não. Ah, deixa eu te explicar. As pessoas querem entender. É. Porque é o seguinte, RG. É. Ele queria colocar Júnior. Antônio Carlos Júnior. Só que aí chegou lá o frango do cartório, falou pra ele: ou você põe filho, ou você põe neto. Aí ele falou, então eu vou pôr o Santos, que é da parte da minha esposa, e não vou pôr nem filho nem neto, e vai ter o Júnior do meu jeito. Ficou puto, tá vendo? Como é, tem que explicar, as coisas são explicáveis. Mas, esses caras de cartório aí, os caras são mó enxeridos, velho. São. É, quer mandar na vida dos outros. De qualquer forma, você coloca, velho. Pode ver que é uma lei. Só que é o seguinte também, né, mano? Não, eu até concordo, eu tenho uma filha, cada um coloca o nome que quer, mas você colocar aqueles nomes com 2L, 3Y... Concordo com o cara, mano. Isso aí traumatiza criança e é motivo de chacota. E nome duplo. Não me venha com nome duplo. Felipe Gabriel, Lucas Otávio, coisa de fresco. Ô, amigão, uma coisa, por exemplo... Uma coisa de fresco. O cara colocar... Uma coisa é o pai querer colocar o nome do filho. Talvez um nome aí que gere uma certa polêmica, um certo constrangimento na criança. Ah. Isso daí eu sou contrário. Mas se o cara quiser colocar lá da Silva, do Santos, o cara... Ah, não, você não pode colocar, tem que colocar filho a mais. Vai pro inferno. Ô, mano, eu e a Domênica gostamos de Gabriel. Quem que falou isso aí? Domênica, tua mãe que gosta. Um abraço pro Rogério do cartório. O Rogério do cartório não fica opinando. É, o Rogério é nós. O Rogério do cartório faz filho e põe o nome que ele quiser. 30 nomes. Eu baixo aqui na internet 30 nomes absolutamente estranhos registrados aqui no Brasil. Por exemplo, tem um aqui. Olha só que coisa. Não me vem com 2-3 de Oliveira 4, que pior, é, velho. Pior. Não vem com essa, não. São nome todos aqui, ouvintes da energia e alegria da cidade, viu? Aeronauta Barata. É, o nome do cara. Vai saber, ele tava lá. O outro aqui, ó. Esse foi feito num avião. Esse aqui é Agrícola Beterraba Areia. Esse foi, foi feito na horta. Esse foi feito na horta. Tinha adubo. Isso aqui é verdade, é registro, hein? É, ué. Ó, é tem outro registro. Registro. Tem um Agrícola Beterraba Areia e tem um Agrícola da Terra Fonseca. Cada um tem uma explicação. Tem o Alce Barbuda. Esse foi feito na floresta. É. O Alce. Entendi. É um corno de barba, é um Alce Barbuda. Deixa eu ver aqui um aqui, ó. Tem o Antônio Manso Pacífico de Oliveira Sossegado. Esse queria paz. Esse era ele nunca atrapalhou ninguém, esse aí. Que qual? Não, isso não pode ser. Você imagina uma mulher com esse nome. Como é que é, Domingo? A mulher já tem aquele negócio, né, de chamar ela de gorda, né, mano? É o nome. Como é o nome? Barrigudinha Celeida. Dona Barrigudinha, qual o problema? Dona Barrigudinha. É assim que a Domênica me chama, Barrigudinha. Olha aqui, ó. Nossa, Asteroide Silvério. Ah, isso é legal. Eu conheço, viu? Quer saber, tem um monte de nome. Parece, ó. Esse é um style, né? No começo, quando eu comecei. Seu nome é style, velho. É, Asteroide? Eu era tão bom que era Asteroide. Chama lá o Asteroide, né? O Asteroide sabe tudo. O apelido do cara é o Aste. Chama o Aste. Fala, mano, você quer me zoar? Tá me olhando aí por quê? Esparadrapo Clemente de Sá, o nome do cara aqui, ó. Ilegível e inilegível. Olha esse nome. Não pode ilegível ser. Ilegível e inilegível. Não, esse não pode ser. Não, hein? É verdade. Janeiro, fevereiro, de março, abril. Mas não pode? Ele faz aniversário todo dia. Quem? Marciano Verdinho das Antenas Longas. Ah, esse aí eu conheço. Ah, amigo do Ele tá direto do interior lá na minha casa de Piracicaba. Gosta desse? Esse é o mais style, velho. Marciano Verdinho das Antenas Longas. Olha, velho, eu vou dizer. Posso falar, a gente joga truco direto lá em Piracicaba. Ah, isso não pode ser. Que isso? Não. Tem mais um aqui, ó. Maria... Não, será que é verdade? Maria Tributina Prostituta Cataerva. Cata erva, cata. Bom, ô, Antônio Carlos, um momento sem parar. Vamos lá, qual que é o time? O time é o campeão do século, Dudu. Nós. Você que não tem? Põe aí, não tem que Santos. Campeão do século só tem agora, um, meu velho. Aqui dá a bola, Só gostaria que você me cedesse a escalação do Globo.com para ter certeza que não farei merda. Pô, tem enquete aqui do... Sai você, a vovó que eu quero. Sai daqui do você. Do mito do Santos. Amanhã o Santos abriu o placar. Vamos ver se acerta. Que de Santos? O cara quer falar de verdade. Aos 5, aos 10, aos 12, aos 13. Acertar, chama a vovó aí, ô vovó, vem cá, vovó. Tira esse cara daqui. Ah, mas ele é bonzinho. Que bonzinho é o esculete da velha. Chama a vó, chama a vó. Vai, Azeitão. Ah, não quer falar com ele. O Antônio não quer falar com a vovó. Oi, Antônio Bernardo. Antônio... E aí, vó. Ô, vó. Ô, vó, eu vou falar pra você e pro Dodô. Eu escuto vocês uns 10 anos. Graças a Deus consegui ligar, só que eu vou dizer pra você. Eu sou bem realista, Dudu. Acompanho, tô muito feliz, apesar de ter torcedores que não, com o ano que a gente tá tendo, entendeu? Sim, o ano já foi um sucesso, né? Entendeu? Independente de ganhar amanhã ou não, fico feliz também. Só que eu penso da seguinte forma. Se o Palmeiras sair amanhã, primeiro tempo, 0-0, e voltar no segundo pilhado, aí o Santos vai golear, cara. Eu penso assim, por quê? Porque o Palmeiras na defesa, a gente vê que é um jogo ou outro que consegue dar uma estabilizadinha. E aquela velocidade do Santos, mesmo no primeiro jogo, que salvou, foi a boa partida do Vitor Hugo e do Fernando Praz, né? É, ele tem razão. Olha, o Santos hoje melhor. Não sei. Não vou comentar a respeito. Conjuntamente e psicologicamente. E vou mais fisicamente. Fisicamente. Não, mas deixa eu concluir, senão vão falar que eu tô conectando, não é isso? E a senhora tá. O Palmeiras amanhã, 40 mil pessoas na Arena Palmeirense. Entendeu? O Palmeiras já ganhou o título com o Bentinho. Eu acredito... Bentinho? Que... É. O último título de 2012 Betinho, foi... O Bentinho fez gol, e mesmo assim... Eu que treinava. Se... Agora, se o Palmeiras for campeão... Só que era Curitiba, não era no Santos. O Norberto. Era um time bem pior. Se o Palmeiras for campeão, vai ser nos pênaltis. Semifinal contra o Grêmio. Semifinal. O Palmeiras foi campeão aquele ano na semifinal contra o Grêmio. Olha aqui, ó. Que aí sim foi um jogão. Não, ali foi a final. Então, o Portuga, concordo. Concordo, mas é o que eu penso mesmo. Se o Palmeiras fizer 1-0 no primeiro tempo, eu acredito que não chega aí aos pênaltis. Ó, bicho. É o seguinte. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Devia ter uma lei que proíbe decisão de campeonato. E proíbe, muito mais legal, velho. Ainda mais quando você tá ali. Pode falar? É legal pra caramba. É legal pra seca, legal pra futebol é emoção, bicho. Se você quer tirar emoção do futebol, vai jogar. É tenso. Emoção pra você. Pode falar. É uma tensão, cara. É legal pra quem ganha. Quem perde é uma desgraça. Essa é a verdade, Benjamin. Pênalti é bom pro time dos outros. Pênalti, olha aqui, ó. E é, pênalti é da hora. Tem duas coisas. Pênalti é bom pro time dos outros e pênalti só é bom quando o teu time ganha. Pênalti só perde, é bom pra quem não é cardíaco. Você fica com uma cara de otário. Mas pênalti não é sorte, pênalti é competência. O Galvão fala aí, é teste pra cardíaco. Mas sabe, uma coisa que irrita na adesão pro pênalti? Que eu não sei porque na minha casa eu tô vendo. Sempre tem nego que comemora antes porque já viu o lance 2 segundos antes. Mas é assim em todo lugar. Pô, fico puto, cara. Sempre tem uma TV. Você é boy, tem assim, né? Sempre tem uma TV que. Pelo rádio, então, aí é que o cara. Morre. É mais rápido isso que acontece, a outra. Isso acontece, Benja, porque existe um delay de TV a cabo pra TV a cabo. Jogou no Fluminense. E tem também aquele atraso das TVs aí que não são a cabo. As TVs que não são a cabo, eles têm talvez aí uns 3 ou 4 segundos de vantagem com relação a você. Sim. A TV que o canal tem o que, rádio. Cara, tira toda a emoção, você já sabe que vai ser gol. Se você estiver assistindo pelo. Sei lá, qualquer televisão, qualquer canal aí que você tem aí, sei lá, qualquer um desses que você paga, e você estiver assistindo o canal aberto, ele tem atraso. Tem. Agora, se você estiver assistindo a tua antena no sorteio, no digital. Sim. Ela vem antes do quarto pra sala já dá delay. Se você liga, tem duas TVs ligadas, conheço delay. Não, mas eu tô dizendo delay grande, RG. Eu conheço. Se você tiver no digital, você tá assistindo no digital, antena normal, sem nenhum canal. Nenhuma pra Fernália. E se você tiver o outro do lado com qualquer canal desses que você paga, que vou fazer comercial. Tem que codificar e demora a imagem. E assistindo, por exemplo, vou dar um exemplo. Tá assistindo a Globo lá no sei lá, num canal pago. E você tá assistindo na sua casa com um canal que você não tem nada, mas você tem lá o aberto lá da Globo. Esse vai ser mais ser rápido. Antes do outro. Só uma coisa, Domênico, o ouvinte tava... É por isso que eu assisto em TV de cubo. O ouvinte tava falando negócio da final contra o Grêmio e você cubo. Também. É o seguinte, o Palmeiras, ele tem que ter a paciência e a humildade de saber que ele tem que jogar dentro do sistema de jogo, onde ele vai ser, inclusive, bombardeado pelo Santos, porque vai jogar na espera e fechando, e que pode ser campeão assim. Se ele for jogar aberto, com o peito na lancha pra cima do Santos, ele vai se dar mal. Agora, tem que jogar inteligente, tranquilo. A discussão nossa do lateral, ô Norberto, você acha que tem que jogar com o João Predo ou improvisar o volantinho que marque melhor, hein? Não, era que Norberto. Não, tem que jogar com o João Pedro mesmo, vovó. Sabe por quê? Por quê? Ó, a gente que acompanha, assim, vocês melhor do que eu. O Palmeiras, o grande defeito dele... Até o São Paulo, com os problemas que tem, você vê, querendo ou não, que eles tocam um pouco a bola. O Palmeiras se desespera, manda pra lateral e cruza. Tá rifando toda hora, né? Tá rifando. Entendeu? Mesmo que não tenha um bom meio de campo, até concordo, mas tenta trabalhar no jogo contra o primeiro jogo. Quase, naquela bola do pênalti mesmo, chegou tocando a bola. Entendeu? Se você agora, vai mudar se também, tiver o Matheus Sal. Também tudo não. vai depender do seu time encaixar também, né? Portuga disse agora, Dodô, tem um pouquinho de paciência. Tem que ter humildade e paciência. E pra poder trabalhar a bola. Não então. É assim, ó, Domênio, joga o jogo até... sinceramente, joga o jogo fechado até uns 30 minutos do segundo tempo. Tá 0x0. Tá 0x0, 30 segundos tempo, aí eu vou igual um doido. Mano, sabe por quê, mano? Se e você vai igual um louco, tempo, mano, a torcida cai. Deixa eu te perguntar, time, a tá torcida maluco. Dance, quem ganha o jogo é o time. Deixa eu te falar uma coisa, você tem que ser inteligente, mano. A torcida começa a jogar contra, tudo véio. Bem, aí concordo, é ruim pro time. Não, concordo. É ruim pro time. Mas peraí, ô amigão, uma coisa é você ter cautela no primeiro tempo, uma coisa é você ter cautela no primeiro tempo, falar, não vou me expor aqui diante do Santos pra não tomar um saco. Isso é uma coisa. Agora tem que ter cautela até os 30 do segundo. Você tá em brincadeira. Aí, tem que esperar o jogo, jogar o jogo, não pode igual louco. Pois é. Então vai pra cima. O que eu pergunto pra vocês aí, ó. Pra mim, na minha opinião, o melhor jogo do Campeonato Brasileiro que eu vi foi Palmeiras e Corinthians 3x3. Eu queria teve um jogo que foi nesse nível. Aliás, o Palmeiras jogou até melhor que esse jogo contra o Corinthians, que foi contra o Grêmio. Sim, pra gente foi até como uma derrota, devido estar na frente do placar. Né, Dodô? Certo. Só que eu digo assim, o que tem de diferente, sendo que é o mesmo time, cara, fez aquele puta jogo contra o Corinthians? Então, e é o mesmo time. Porque o estilo de jogo do Santos é diferente do que o do Corinthians. Não, mas é o mesmo time. O Corinthians é um time. O Santos é um time de velocidade. Quanto o Grêmio jogou bem o jogo inteiro. Jogou, perdeu um monte de gol. Exatamente. E o Grêmio é um time bom. O time do Grêmio é bom. Mas é diferente do Santos também. É tão bom quanto o Santos. Ué. Só que Portuga, pra você ver, teve um jogo esse ano que o Palmeiras ganhou do Santos 2-1, certo? Sim. Sim? Então. Não, 1-0. Isso. Teve 2-0 e 2-1. 1-0, 1-0. Todos os jogos que o Palmeiras ganhou. 1-0, é verdade, 1-0. Foi em casa. Tudo bem, tudo bem. Só que eu digo assim, por que não? E foi o mesmo time que o time do Santos sempre foi o ano todo, o mesmo time de 11, certo? Sim, quase, quase o mesmo. Quase o mesmo. É. Mudou do Paulista pra cá, mudou muitas coisas, mas vamos lá. Por que não entrar com aquela calma, cara? O que eu vi jogo passado foi que desde o lance do pênalti que o Gabriel perdeu, ao invés do Palmeiras se favorecer ali, trabalhar a bola com calma, tudo bem que o gol só saiu quase no final do segundo tempo, mas ao invés dele manter a calma, trabalhar ali, porque ali era onde o Santos podia se desesperar um pouco, certo? Concordo. Entendeu? Se trabalhasse um pouquinho mais a bola, tocar, não. Porque eu gosto do Marcelo Oliveira. Só que parece que o lado bom dele ficou lá no Cruzeiro. Mas ó, posso falar? O Portuga tem razão. Segura até os 45 segundos. Quando o juiz apitar, ataca, pô. Não, não é assim. Pelo menos não vai tomar gol. Como assim? Eu sei que vocês estão brincando e não estão entendendo o que eu estou dizendo. Tudo é o seguinte... É, se você for igual um louco descoordenado, peito na lança contra um time igual o Santos, você pode acontecer de o jogo ser definido muito rápido. O ouvinte tem toda razão, você tem que ter calma, inteligência pra jogar, tentar uma bola parada, tentar no que é mais forte pra você. Você vai ficar jogando contra o Santos, você vai tomar um monte. Mas 30 minutos do segundo tempo é muito... RG, joga e vê o que dá. É. 20 do segundo tempo. Não adianta você ir pra cima, tomar um gol, igual um idiota e se penar. O único jogo que o Palmeiras foi melhor inteligente. Foi quando foi pra cima e jogou o que sabe jogar. Se vai ficar pra trás ou não, o que importa é sair jogando direitinho, não dar chutão. Exatamente, não rifar a bola. Eu também acho. Esse é o segredo. Fazer o discurso é fácil. O que o Palmeiras tem que fazer é jogar bola. É só isso. Se jogar bola, iguala. Jogar bola. Iguala e vai pra fora. No Paulista, os dois jogaram bola. Então. A decisão foi pros pênaltis aí, seja o que Deus quiser. Verdade. Então, esse discursinho. Isso aqui não adianta. Não adianta. Gente, numa boa, vamos ser racional. O primeiro jogo Santos e Palmeiras que teve semana passada, com todo respeito, não vai a nenhum menosprezo a história do Palmeiras, nada. É que eu acho apenas que o time do Santos, o time de hoje, não tô falando de história, tô falando dos 11 de hoje, do Santos é melhor. O Santos perdeu um pênalti muito cedo, não foi pênalti, tá? Na minha opinião, mas perdeu um pênalti muito cedo. Fernando Praz é goleiro do Palmeiras, tá lá pra isso, mas teve uma atuação, cara, que, meu, raras vezes você vê um goleiro fazer. O Santos perdeu outros N gols, perdeu um gol no final do jogo, que, meu, o mano, amputado ele fazia aquele gol. Qualquer um. Lá pra marcar, todo mundo sabia. Portuga, vou te falar, é difícil, cara. O Praz foi o maior acerto. Esse cara é monstro demais. Ele pega pra caramba. Ele vai ter que pegar igual, Você, Norberto. E Kamikaze. Como é que era o que os japoneses faziam? Kamikaze, que nem louco. E ao você ir tocando a bola, tentando fazer o gol. Ficar marcando só lá atrás, o Lucas Gema, o Ricardo Siqueira... O Lucas Lima, esses meninos tudo vai pra cima e vai fazer gol. Tem que jogar bola. Bom, é isso aí. Ô, meu velho, manda abraço, Antônio. Vamos lá. Quero, por favor, Dodô. Primeiro quero fazer um merchan, posso? Manda. Pode. A HDI é de bate pronto. Ganhou a bolsa térmica da HDI. Ah, o kit marreta voltou, né? Voltou, mano. Ola, tá viva a pegação. Boa, mano. Ganha o kit top da Ola aí pra você salgar quem você quiser. Beleza. E o da Bozano. Só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Boa, você vai bem barbeado e você vai cheirosinho martelar alguma mulher por aí. Mano. Oi. Eu queria só... A Alessandra, uma colega minha que trabalha aqui, mandou um abraço pro Mota, que ela é fã do Mota, entendeu? E ela gosta dela, tá ok? E ela gosta do Mota quando ele fica puto, mano. Aí é que ela gosta. Tá bom. Mota tá perde a linha direto, mano. Meu pai mandou um forte abraço pra você aqui, me mandou um zap pra dizer que você é o corintiano mais viruto que existe. Certo, mano? Valeu, parceiro. Manda um abração pro seu pai. Qual que é o nome dele? É Antônio Carlos da Silva, Toninho. Um abraço pro Toninho aí, sangue bom, mano. Um abraço a todos vocês, cara. Vocês são pagáveis, são demais, mano. Boa, valeu, irmão. Boa, velho. Falou, você velhinho. Foi bem. Agora beleza. Você foi bem. Oi. E pra me buscar aí, como é que eu faço? 3 dias úteis, você passa na Avenida Paulista, 1439, nono andar. Pra mim buscar. Tá bom. Tá bom? Abraço. Falou. Falou, cara. É, abraço. Meus amigos, esse é o momento sem parar. Agora funciona em um único adesivo. Acesse semparar.com.br. Mais ouvinte, segundo de hoje. Alô. Segundo do momento sem parar, né? Alô, quem fala? Nossa, o cara tá no trem, mano. O cara tá na chuva. Tá ruim aí esse telefone teu, velho. Comentou. Rafael Alexandre de Moraes. Será que ele é o Adriano Chuva que jogou no Palmeiras? No Cruzeiro também. Ó, ah, só melhor, mandar um abraço melhor aqui, Domingo, só pra garantir o camarote amanhã. Um abraço aqui pro senhor, pra Giovana Aguiar e pro Júnior, viu? Um grande abraço aí pra vocês. Ah, louco, hein? Não, o mesmo é da Santos. É, não, a praia mesmo é da Praia e Santos. Ah, louco. Que beleza, hein? Você tá, hein? Você aprendeu bem, hein? Só comentar, pô. Jabá, hein, velho? Não, os caras são parceiros. Cara dura essa aí. É nóis. Pagando o ingresso com um abraço, velho. Chupa porco. Ô, oh, chupa teu pai, aquele trouxa que pôs no mundo. Ô, oh, velho, manda o nome completo. Rafael Alexandre de Moraes, Dodô. Quantos anos você tem, meu velho? 25. 2.5, RG número 2. Lembrando daquela música, fez muito sucesso, tocou muito, né, Domênico? Música? Não, qual lembro música agora quem é o cantor. Qual música? Ela dizia assim, moro onde não moraz ninguém. Ah, sensacional. Como que era? Ah, quem salvou, quem salvou, cantava? Salvou. É Martírio da Vila. Ah, Martírio. Ah, Martírio, Martírio da Vila. Tá certo. E qual que é o bairro que você é mora? Joga, é Joga. Aí, Dom Benjamino. Oi? Jardim das Oliveiras. Ó. Oh. Isso é longe, hein? Jardim das Oliveiras. Ah, Jardim das Oliveiras tem que pegar avião, velho. Ah, esse eu já fui, esse eu fui. Eu fui no Monte das Oliveiras, esse eu fui. Ah, é Monte das Oliveiras. É, Monte das Oliveiras eu fui. Bonito pra caramba. Olha, mas Jardim das Oliveiras tem trocentos. Tem no ABC. Não. Tem no... Calma. Produção! Ai, ai, ai. Ô, produção! Calma, Jardim da... Quanto convém? Vai, produção! Quanto convém? Ô, tema aí, ó. Ó, oh, posso? Ô, produção! Oh, Jardim das Oliveiras, espera só um minuto, eu posso falar ou os caras vão ficar zoando? Pode, pode. Ajuda, ajuda. Não, não tem, não, sabe uma coisa, eu não vou falar. Hashtag mimimi, não quero, não quero. Segue, não quer porque não deu, né? Não quer porque não deu. Então tá certo, vamos lá, qual que é o time, brother? Vamos em frente. Aqui é Corinthians, Dodô. Zona Leste, né, mano? Zona Leste tudo nosso, aí tá em Paulista, não é? É isso aí, mano. Você não falou pra ele lá? Mano, você é o ajudar cara. Ele aí. Tamo junto, Zona Leste é nós, mano. É tudo nós, mano. Ajudar o cara. Ô, mano. Ó, tá me xingando. Ô, que é isso, saindo, seu louco? Saiu não, que não, gente, saiu, não. Saiu, saiu, seu louco. Me ofendeu. Mentira. Eu quero mandar um chupa pra todo mundo do grupo do Estádio 97 do WhatsApp. É. E o Bruno Black me passou um número, uma pegadinha, e eu liguei e ele me trollou. Aí agora eu consegui ligar. Então, mano, eu quero que todo mundo chupa aí do grupo. Nanda, gordinha. Altinha, altinha. Olha que eu chupo mesmo, hein? Vocês estão tirando o cara, mano. Respeita o ouvinte, não dá pra Zé Ruela. Mota, você é do chupa bife, Mota. Mota, é chupa linguiça, é diferente. É outra carne. O Mota não tá aqui. Ô, amigão! Fala aí, mano, é nóis. Tudo nosso, mano. Coringão, ele vai fechar o Campeonato Brasileiro aí com chave de ouro. Possivelmente os titulares estarão em campo contra o Avaí. Último jogo do Corinthians na Arena esse ano, hein, cara? Expectativa aí, o Corinthians atropela o Avaí, mano? Então, eu tô chutando baixo 12-0, mano. Pô, ia ser da hora fechar o ano aí com uma goleada histórica, hein, mano? Onde você compra isso aí, meu? Porque com os reservas a gente meteu 6 nos Bambi. Então com o terceiro time nós vamos meter 12 no Avaí. Olha o respeito, não fale assim do meu tricolor, pelo amor de Deus. Mas, ó, amigão. Fala aí. É, eu acho que a principal notícia que toma conta do Corinthians hoje é a renovação do Ralf, cara. O Andrés ontem declarou que a renovação tá difícil porque os empresários do Ralf estão irredutíveis. Que o jogador tá pedindo uma alta quantia, o Corinthians não tem condições de pagar. Se for isso mesmo, que ele seja feliz em outro lugar. O que você pensa a respeito disso? Você é a favor da renovação do Ralf ou você acha que pela pedida manda embora mesmo? Com certeza sou a favor da renovação do Ralf. O Ralf é ídolo da torcida. Ele não pode deixar o Corinthians. O Corinthians não pode cometer o mesmo erro que cometeu com o Guerreiro. Tem que pagar. Tem que pagar. Mas tem muito cara lá, o Christian encostado, ganhando salário alto. Manda esses caras tudo embora e deixa o Ralf. O Ralf tem que ficar. Mas, ô, amigão, acho que o erro... Tem um esquilo. Um golfinho. Um golfinho. Lembra do Flipper? Grande Flipper. É, mas, ô, amigão, eu acho que um erro não justifica o outro. O Corinthians, ele errou aí com a vinda do Christian, é um jogador que pouco tem atuado e ganha muito dinheiro. Concordo, tá errado. Mas, por exemplo, com relação ao Guerreiro, o tempo mostrou que o Corinthians acertou. O Guerreiro hoje parece aqueles gatos de armazém, mano, aqueles gatos gordos que os caras ficam jogando, é verdade. O gato que é ligeiro é aquele gato que precisa caçar rato pra poder. Imagina o guerreiro deitado no armazém, mano. É verdade, velho. O gato ligeiro, mano, é aquele gato que sai pra caçar rato pra matar a fome. O gato de armazém. O gato de armazém. É aquele gato gordo que toda hora o cara passa, joga um pedaço de queijo, joga um pedaço de mortadela. Ele não precisa ficar saindo pra caçar ninguém. É, o guerreiro hoje é um cara extremamente rico. É um cara que pediu uma alta quantia e o Flamengo achou que valia a pena, pagou e quebrou a cara. Pode ser que agora o guerreiro vá pra China e o Flamengo consiga recuperar e ganhar até dinheiro em cima do guerreiro. Mas hoje, dentro de campo, o guerreiro tem sido um fiasco. O guerreiro não tá correspondendo em absolutamente nada à expectativa que a torcida criou em cima dele e a diretoria também. Então, acho que o Corinthians acertou em não renovar o contrato com o Guerreiro. Isso prova, amigão, não só com relação ao Guerreiro, o Paulinho também. O Paulinho fez, que queria ir embora, não, porque agora é minha hora. O tempo é o melhor remédio, porque eu sou o Paulinho, etc. O Corinthians pegou e falou, beleza, então, beleza, vai jogar na Inglaterra, é isso que você quer? Vai jogar no Tottenham. O Paulinho foi lá e quebrou a cara. Hoje tá na China, pode estar ganhando muito dinheiro, mas quebrou a cara, velho. Eu vou pode discordar ser igual. De você, mano. Eu vou discordar de você. Pode ficar à vontade. Porque... é uma coisa que você sempre fala aí, a camisa do Corinthians é mágica. E é se mesmo. O Paulinho tivesse continuado, o Guerreiro tivesse continuado, o Corinthians seria imbatível, tinha ganhado tudo, até a Champions League. Mas, ó, amigão, é... fala a verdade, jogador... é a Champions League, né? Por quê? Mas, ó, amigão, na boa, mano, ninguém é insubstituível. Pelo Corinthians já passaram Casagrande, Zenon, Neto, Marcelinho, Rivelino. Casagrande. É, o Casão que tá aqui também. Então, querendo ou não, cara, todos passaram e o Corinthians ficou. Todos eles passaram e o Corinthians permaneceu. Então eu acho, cara. O Corinthians não conseguiu um centroavante da altura do Guerreiro. Mas, velho, vai conseguir. Ele demorou pra conseguir e quando conseguiu, não fez nada pra conseguir ficar com ele. Mas, ó, amigão, até fez, não é que não fez nada. A diretoria do Corinthians lutou ao máximo aí pra tentar renovar com o Guerreiro, mas o cara não abriu mão da quantia que ele pediu, mano. Tanto é que o contrato do Guerreiro... Mas, ó, velho, desculpa, eu discordo radicalmente de você. É, o contrato do Guerreiro já tava praticamente apalavrado, a diretoria do Corinthians já tinha feito uma proposta pra ele. E o Guerreiro aí já tinha aceitado a proposta que a diretoria do Corinthians tinha feito. No meio do caminho, aí um pouco antes de o Guerreiro ser convocado para disputar aí a Copa América e tudo mais, ele havia trocado o grupo de empresários que defendia o interesse dele. Esse grupo de empresários disseram lá pro Guerreiro rasgar o que o Corinthians tinha oferecido e que eles iam reivindicar uma outra quantia. Foi isso que o Guerreiro fez. Aí ele não abriu mão da quantia que ele pediu, era um valor astronômico e o Corinthians estava passando por um mau momento financeiro. A diretoria do Corinthians, no meu ponto de vista e na minha sincera e humilde opinião, acertou em cheio, cara. Acertou em cheio. É, o tempo mostra o clube que você não tem pode razão. Ser refém de jogador, não, cara. Os jogadores passam e o clube fica. É, clube que é refém de jogador, muitas vezes ele quebra a cara, porque paga o que não pode pro jogador. É igual aquele cara. Não, eu amo essa mulher, ela é tudo pra mim. É, e o cara vai lá, vai bancando, e a mulher quer carro importado, quer bolsa cara, roupa importada. E o cara, não, porque é a mulher da minha vida, eu tô sustentando. Amanhã toma um pé na bunda, o cara vai lá e toma uma bica na jaca, mano, a mulher vai embora com tudo que o cara bancou e o cara fica vendo navios e quebrado, duro. O clube não pode agir como esse cara aí, tá certo? O clube ele tem que pegar e falar, beleza, dentro da minha realidade o que eu posso pagar é isso. Se quiser, pois bem, se não quiser, pois mal, vai embora. Vai procurar sua felicidade em outro lugar. Hoje o Guerreiro tá comendo pão que o diabo amassou, no Flamengo. Amassou. Deixa eu falar, China, deixa pão, ele. O pão que o diabo almoçou, não. É o pão que o diabo amassou. Almoçou. Esse é o ditado. O Jorge perguntou se você tá no SeaWorld. Tem um golfinho aí. Tem um golfinho, cara. Aí os maus tratos aos animais, eu tô de olho. Mas, ô amigão, pra finalizar sua ligação aí, quem você acha que cai aí dessa zona aí do rebaixamento do Campeonato Brasileiro? Tá brigando lá, Avaí, Figueirense, Vasco, Goiás. Tá uma briga de bêbado lá embaixo, mano. Acho que o Vasco cai, mano. Você acha que o Vasco cai? O Fluminense vai entregar. Ó, eu acho, ó. Tem duas vagas aqui que já estão determinadas. Goiás e Avaí. Eu não acredito que o Goiás, por mais que tenha chance matemática, eu acredito que o Goiás já foi pro vinagre. Eu acho que tem duas vagas em aberto. Brigam aí, Vasco, Figueirense, Avaí e Curitiba. O Curitiba também aí, matematicamente, ele praticamente tá garantido na Série A. Então acho que briga aqui, Avaí, Figueirense e Vasco. Dessas três possibilidades aqui vão cair dois. Quem você acha que cai? Avaí, Figueirense ou Vasco? Eu acho que cai o Vasco e o Avaí. E o Figueirense você acha que escapa? Figueirense vai ganhar do Fluminense. Se o Corinthians perder do Avaí, ele rebaixa todo mundo, né? Rebaixa os três. Ele rebaixa, por que vocês não fazem isso de favor pro mundo? Se o Corinthians perder do Avaí, todo mundo já cai. Ô, amigão, e essa quarta vaga do Campeonato Brasileiro, verdade. Quem você acha que pega rebaixa aí? O São Paulo ou o Inter de Porto Alegre? Nossa. Eu acho que os Bambi pega. Vai dar São Paulo na quarta vaga? Tricolor! Acho que os Bambi vai pegar e tomara que caia no nosso grupo de novo. Pra apanhar de novo. A penosa que a respeito do ouvinte, ele tá brincando com você. Porque eu falei penosa, é o ouvinte? Ah, você tá pegando o pé do ouvinte, olha o flipper. Olha o golfinho. Ah, dá pro golfinho aí, ó. Ah, é história, a penosa dando pro golfinho. Essa é a história infantil da galinha e do golfinho. Amigo, quer mandar um abraço pra alguém, velho? Estamos no momento sem parar. Quero mandar um abraço aí pra todo mundo do grupo ouvinte do Estádio 97, do Boa. WhatsApp, do Facebook, da nossa moderadora Nanda Rigamonte. Nós amamos ela. E eu quero fazer uns merchan aí. HDI é de bate pronto. Boa, você ganhou uma linha térmica da HDI. Oi, me coloca nesse grupo aí, velho. A bolsa térmica. Vou colocar. Depois você manda o WhatsApp. Eu vou mandar aí. Vou mandar da Nanda. Vou dar o número do Domênico. Então tá bom. Dá do teu pai. Deixa eu falar. A nova linha Bozano me garante um barbeado fenomenal. Boa, mano. Ganhou um kit top da Bozano. Pra você ficar bem barbeado. E eu quero um kit marreta pra mim pegar umas novinhas aí. Então pra você tem que falar a frase aí, velho. Qual que é a frase? Ola, viva a pegação. Boa, mano. Ganha um kit marreta da Ola também, velho. Vai salgar geral. Você vai ficar nós, guardado, mano, na gaveta. Boa, mano. Da vida. Vai nada, mano. Vai salgar uma novinha aí, mano. Ô, mano, não gostei desse ouvinte, tá ok? Não, por quê? Porque ele assassinou o português, tá ok? Mas eu não gosto de assassinou o português. Assassinou. É que antes do verbo você tem que usar o eu, não o mim. Bom, mas deixa o ouvinte, a gente pode falar o que ele bem entender. Terceiro ouvinte do momento sem parar. Vamos lá. Agora funciona em um único adesivo. Acesse semparar.com.br. É isso. Alô, que coisa. Alô, consegui, baralho! Truco, porra! Truco. Saiu o melhor treinador do Campeonato Brasileiro? Não é você, né? Quem, Vanderlei Luxemburgo? Tá longe de ser o melhor. Por que, não sou eu? Ah, tá longe, né? Quem é melhor que eu? Putz, 800 louco, melhor. Você trocava esse treinador de... Eu, no meu auge, você trocava esse Marcelo? Não. Ô, gente, é nóis. Pode falar, estamos aí na escuta. Não, sim, manda o nome. Fernando Penteado de Lima. E quantos anos, ô Fernando? 3.3. RG, eu não vou falar que é a idade de Cristo, hein? Nem eu que é a idade do Neto. Melhor meu parceiro de Cristo. Tá certo, e 3.3 é legal, RG? Nem eu que é a idade da Pedro. Pra ele deve ser, Domênico. Se... Por quê? Porque ele leva uma vantagem. Por se que ele... vantagem? Se ele tá penteado, não é careca. Ah, sensacional. Ah, é verdade. Só fica penteado. Aparente, quem tem aeroporto do Mosquito. Você tem alguma ligação com a família do Heitor Penteado? Não. Que é... Penteado da minha mãe e Lima e do... E como que é o penteado da tua mãe? É um coloque? É o Zabobila aqui. É o rabo de cavalo. Penteado da minha mãe. Penteado da minha mãe. Ô, velho, e qual que é o bairro aí? Qual que é? Vamos ver se o nosso glorioso amigo não, antes de você falar... Aqui na capital. Antes de você falar... Já deu a dica pro cara? Eu não ouvi. Como não ouviu? Não, toda a capital. Não é da capital, mas é o seguinte, falou, já deu a dica. Morei muito tempo no Butantã aqui no Maria Luísa, mas agora eu tô no Jardim Virgínia. O Butantã, você manja. O Butantã é nós, eu morei no Jardim Bonfigliogli. Mas aí, hoje é terça-feira, dia dos virgens do Jardim Virgínia. Eu tô virgem, caramba. Não, mas não? o que eu ia falar antes é o seguinte. Bom, mas não sei, peraí, que agora eu ia falar, o ouvinte me... Se perdeu, amigo. Tá perdido, não, né? eu ia falar um negócio. Eu ia falar um negócio e você falou e eu perdi o que eu ia falar. E era um negócio legal e não tô conseguindo lembrar. Mas olha, os dois Jardim Virgínia que eu conheço, um é no Itaim Paulista, outro é no Guarujá. Ô, errou feio, amigo. Pega o Rodanel, Eu não errei, Jardim Virgínia tem um monte. Vai de cotovelo, tio. É. Pô, eu ia falar um negócio tão legal, pô, eu esqueci. Hoje você não tá bem, Benjamin. Você não tá bem, Benjamin? Não, hoje eu tô bem. É que aqui tá que eu fui falar, o Domênico, parece que um fenomeno, ele te atropela. E aí eu esqueci o que eu ia falar. Entendi. É, pô, hoje você tá legal. Eu ia dizer um negócio interessante. É aquele dia que você chega que não joga bem. Sabe, eu ia dizer um negócio interessante. Tenho certeza que você ia impactar. Eu ia, mas aí mais uma vez. Tá tendo um dia de João Pedro hoje, faz parte. John Peter. Quem é João Pedro? John Peter. É o lateral do Palmeiras, vai fazer stand-up amanhã pro Santos. Esse azedão é sensacional. Fazer stand-up pro teu pai, que te pôs no mundo. Pra ver se ele ri. Ai, ai, dessa ai, gracinha que você falou que eu não vi a menor graça. O maior stand-up, o Steve Martin fez pra 30 mil pessoas. Vai pro inferno você. O João Pedro vai fazer pra 41 anos. Amanhã você vai ver o stand-up que ele vai fazer. Eu fiquei imaginando a cena agora, o jogo rolando e o João Pedro fazendo stand-up. A galera fazendo stand-up. Parece que vai ter até um pedestal no gravado. Ah, vai, você vai pegar nele, no cabo do pedestal, ó, trouxa. É isso que você vai pegar. Qual que vai ser o placar amanhã, Zedão? 4-0 pro Santos. Ah, para, e depois você desliga o videogame e vai dormir. Vai pro inferno. Trouxa. Aqui. Amanhã vai estar no Velho. Ah, o teu trouxa. Amanhã o Palmeiras o quê? Vai estar no Velho Iso, pô. Vai, vai. É, pra ganhar de vocês é só isso que precisa. Trouxa. Ai, ai. Vamos lá. Ah, que vamos lá. Nossa, que vamos lá. Olha aí, vamos pra onde? Desculpa, é que eu me empolguei. Uma loja de uma distribuidora de água aí na rua Venâncio Aires, aí em cima do palestra aí. Eu queria mandar um abraço pro meu glorioso amigo, que ele é presidente da Savoia, o Flavião. Um abraço pro Savoia. Abraço mandado. Que time você torce? É, abraço mandado. Parceiro mesmo. Parceira, de boa. Que time você torce? Eu sou São Paulino. Tamo na draga, né? Mas, amigo, você falou que trabalha numa distribuidora de água, é isso? Tem uma distribuidora de água aqui na Venâncio Aires. Ele é dono. Água. Mas vocês têm aí caminhão-pipa também ou não? Ou só galões? Pipa só se a gente sortar na madruga, né? Pô, me passa isso no WhatsApp, o bar vai lutar depois. Pô, porque o que é absurdo isso daí, quando começa a faltar água, velho, que os caras começam a superfaturar o preço do produto, é um absurdo. Não, isso daí. Tá, o preço nosso tá bem tabelado aqui pro bairro. Ô, tabelado, tinha pelo Jardim Virgínia ali no Campo Limpo, perto do campo do Martinica? Não, nós estamos ali em Tapicerica da Serra, ali do lado do Shopping Tapicerica. Ah, Shopping Tapicerica, claro. É, Tapicerica. Benjinha conhece bem, Shopping Tapicerica. Esse não fui eu. Fui morar naquele fim de mundo ali, por causa da mulher, né, não tem jeito. Ô, amigão, me diz uma coisa. O Fernandinho Beatbox que me sabotou agora. Como fazer o São Paulo melhorar a equipe pro ano que vem sem dinheiro nenhum? Meu, eu tava pensando na base, né? Mas tá difícil ali a base também pra nós, né? Tá osso, né? Sem dinheiro precisa saber quem fica. Olha, né? Eu não sei se a base tá difícil, tá osso. Não. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil Sub-20, foi campeão paulista Sub-17. Em cima do próprio, mas você viu, em cima do Santos. Foi campeão, mas não foi com esse time aí que de Sub-20 aí que tomou de 9 do Corinthians também? Não, nada a ver. E engraçado, foi, viu, velho? O São Paulo ganhou a Copa do Brasil Sub-20, e olha que coisa, o São Paulo ganhou do Atlético do Paraná, lá em Atlético. E tem um bom time. Por 2-0. E tem um bom time o Sub-20 do Atlético. Bom time. Aí o jogo da volta era no Morumbi, foi aqui a semana passada. Sim. E, aliás, acho que foi nesse fim de semana. Bom, agora não tô lembrado a data exata. Você sabe o que os caras fizeram do Atlético do Paraná? Mandaram pra jogar aqui os caras que são do time profissional. Até o Evandro, emprestado pelo São Paulo. Sim. Eu assisti um pedaço do jogo. Jogou. O Marcos Guilherme jogou. E perdeu o jogo ainda. E perdeu. Aí tem que apanhar de cajado, velho. E perderam de 9-2-0. Apanhar com de toalha molhada do Arlindo Cruz na cara. Alguns já são do profissional. A base, muitas vezes, ela se mostra importante para todos os clubes. Vide o Santos, que tem aí Giovani e Gabigol e Zeca e Thiago Maia. Mas, se você fizer uma análise sobre o próprio Santos, sem diminuir a importância da base, mas você vai ver que são, eles complementam uma situação onde veio de fora Lucas Lima e veio Ricardo Oliveira. Então, assim, a base, ela pode ser uma ajuda, mas nem sempre a gente pode considerar que a base é a solução. Com certeza, né? Mas é que nem falando. Se juntar e mesclar aí o pessoal que vai ficar aí com mais alguns moleques da base aí, tem que pôr pra jogar aí, ver se vai dar certo, né? Essa vaguinha que talvez vai ficar com nós mesmo, né? Esse é o segredo. Você falou a palavra-chave, é mesclar. Se você sabe, né? Se souber, por isso que eu tô falando, São Paulo precisa definir quem vai ficar. Né? Ganso vai ficar. Luiz Fabiano vai ficar? Não, já tá definido, velho. Então, um abraço. Então, Luiz Fabiano, lógico que não fica. Então sai. O outro lá, o Bastos, vai ficar lá? Ficar uma galerinha boa aí pra montar um espinha dorsal aí, começando desse nosso goleiro Denis aí, que Vamos ver se vai ser promissor aí pro ano que vem. Eu acho que o Denis tá bem, velho. Eu acho que num goleiro... É, não é nenhum Rogério Ceni, mas tá bem. Acho que o Denis começa bem. O Denis pode melhorar. É, ou, talvez o ritmo de jogo, a maior frequência. Sim. Possa fazer com que ele. O Rogério não deu muita oportunidade pra ele, né? Também, né? Mas. Verdade. Fazer o quê, né? Tá certo. Deixa aí o seu placar: São Paulo e Goiás. Goiás e São Paulo. 1-0, molhado, né? Aquele golzinho chorado, né? É. Allan Kardec aí, que eu gosto desse menino aí. Goiás vem babando, hein? Posso fazer um merchan aí? Pode, manda. Vou dar uma força aí. É, HDMI, é de baixo pronto. HDMI. É de cara, hein? HDMI é um cabo digital para você conectar os seus videogames, né? HDMI. É de bate pronto. HDMI Seguros é de bate pronto. Você ganha uma bolsa térmica. Kit marreta, né? Ah. Ola, e fala a frase da hora. Boa, ganhou o kit marreta, mano. Do Bozano. Boa. É que eu não lembro direito. É... Só a nova linha Bozano, eu não só falo mais. Só a nova linha Bozano, ah. Me traz um. Me garante. Fenômeno, me garante um. Fenomenal. Boa, mano. Fenomenal. É acertou, ganhou um kit top da Bozano também, tá bom? E o do Rogério Ceni lá, o quiz dele lá, tá molhado já foi? Não, não tem aqui. Quiz. Você quer participar do quiz? Pra sempre mito? Quer. É, vamos ver se eu consigo aí, né? Então tá bom. Quiz para sempre mito. Lembrando que os 15 melhores pontuadores vão poder assistir a despedida do mito lá no Estádio Morumbi, no Camarote Passaporte FC, com comida, bebida. Que beleza, hein, Fernando? Tá preparado? Opa. Olha, a regra é a seguinte. Errou a resposta, dançou. Tá? Máximo de 5 perguntas. Cada pergunta certa, cada resposta certa vale um ponto. Se houver empate entre os que fizerem mais pontos, sorteio. Se houver empate entre os 15, para decidir quem são os 15 que vão, sorteio também. Tá? Escolhe aí de 1 a... Deixa eu ver aqui. Hoje eu já venho com as questões. De 1 a 16. Qual pergunta que você quer? Põe aí a quinta. A quinta. Então, beleza. Tá preparado? Então, vamos lá. Em 2008, uma banda fez uma música chamada Número 1 para Rogério Ceni. Que banda é essa? Eu sei. A. Sepultura. B. Dr. Sim. C. Skank. Tempo. A primeira alternativa? Sepultura? É. Errou! Bom, Dr. Sim, meu. Le Dancê. Foi o Dr. Sim, um abraço pro Ivan, pro Andres, pro Eduzinho, do Dr. Sim. Eles ouvem a gente todo dia. Opa! Posso mandar um abraço aí pro camarada meu aí da Zona Norte? Pode, claro. Opa, queria mandar um abraço aí pro meu parceiro Marquinho, corretor. Marquinho. Legal. Meu sócio Marcelo, o Magrelo. Muito bom, muito bom. Um abraço aqui pra rapaziada aqui do Jardim Nelly, aqui do Butantã, aqui do Maria Luísa, que é uma beleza. Rapaziada que tudo gente boa. Então tá, joia, retirar os prêmios. Sim, 3 dias úteis pra você retirar aqui na Energia, das 9 às 6 da tarde, tá bom? Tá bom, obrigado, uma boa noite pra vocês. Vocês são impagáveis, hein? Valeu, não, mano. Pagáveis, velho. Muito obrigado. Esse negócio de impagáveis, então, não... Não, tá pagáveis. Bom. Hoje o dono da rádio tá ouvindo o programa. Legal, pô. Valeu, obrigado. E é isso aí, cara, você viu, o São Paulino participou, tem direito a participar do quiz pra sempre mito. Todo São Paulino que entrar no ar participa de um quiz. Os 15 que atingirem a maior pontuação ganharão esse privilégio de assistir o jogo no camarote da Passaporte FC com comida, bebida e vão de limo, hein? E o maior pontuador vai ganhar o direito de assistir o jogo ainda em uma das 131 cadeiras que estarão ao lado do gramado referentes aos 131 gols de Rogério Ceni. Se houver empate entre os maiores pontuadores, a gente vai sortear um que vai assistir, tá bom? E a despedida Boa. Vai contar com o time de campeões mundiais de 92 e 93, enfrentando os campeões mundiais de 2005. Para quem quiser comprar um ingresso, tem que acessar lá o totalacesso.com, mas a prioridade é total para sócio-torcedor. Então, se você não é sócio-torcedor, você tá perdendo nessa. Agradecer o apoio da Passaporte FC, da Paris Vegas Aluguel de Limusines e também do próprio São Paulo Futebol Clube, o Bruno Aventurato, Vinícius Pinotti, o Rogério Botasso, galera ponta firme aí que tá ajudando a Energia 97, o Estádio 97, a levar os seus ouvintes para assistir a despedida do mito. Esse foi o momento sem parar aqui no Estádio 97. Você já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? I Love New York, Paz e Amor, No Stress, Smile. Pense nas transformações que esses adesivos foram capazes de promover. E alguém vai revolucionar dessa vez, é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. E o melhor, com a comodidade de sempre. O que você está esperando para fazer o seu? Sem parar, sua vida no seu tempo. É isso aí, Jová. Manda os nossos adesivos aqui, Jová. Tudo precisando de seu único adesivo aí. Verdade. Do Sem Parar para colocar no carro. Estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros. É de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Banditec, a faculdade de TI que faz a diferença. Acesse banditec.com.br. Inscreva-se para o vestibular 2016. É ser construindo com valor. Ô, Benjamin, eu vou falar da BV, porque na sequência vão apresentar convidados especialíssimos aqui, hein? É, eu vou dizer um negócio pra você, meu. Ah. Fui ver a primeira faixa aí, Nile Rodgers. É, tá tocando na rádio. Rapaz, os caras não estão fracos, mas a segunda é que tá tocando. A segunda tem Nile Rodgers também, mano. É, Nile Rodgers, cara. Nile Rodgers é sensacional, velho. Hoje presentes aqui, tem os convidados aqui. Cristiano Ronaldo, Neymar, veio todo mundo hoje. Aí olha só, moral, hein? Messi. Por sinal, o ano acabando, o teu dinheiro tá acabando também. Os caras de JQuest não, mas pra nós, Brazuca, tá acabando a grana aí. É. Ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas, ainda sobrar até pros presentes da família. E a BV tá sempre ao seu lado, passa lá, da tua pé, Lapa, Ipiranga. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só você acessar a BV Financeira. .com.br ou ligue 3003-7888 3003-7888. BV Financeiro, seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas não esqueçam, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. BV Sombrinha! É isso aí, Estádio 97 aqui na Energia 97 VM. E estamos recebendo aqui uma banda muito legal, uma banda que eu particularmente caramba, acho véio. Muito bacana. Estamos recebendo aqui galera do Jota Quest, o Paulzinho, Marco Cunha, aqui no Estádio 97. É isso aí. Prazer estar aqui com vocês, primeira vez, hein? Primeira legal. Vez. No programa aqui, pô. Verdade. A Energia a gente já conhece há muito tempo, mas é a primeira vez que a gente vem aqui no programa falar, participar desse papo feliz, esperto com vocês aqui. Pô, você sabe, o Flauzino, que você, eu tava vendo o seu CD aqui e tá com a produção do Nile Rodgers. Eu tive uma vez num show, numa festa, que vocês abriram o show do Chique. É, então, foi nesse dia, a festa da Sky. Foi? Desculpa, foi lá no... patrocinador aí. Como é que chama lá no... É, no... esqueci o nome do prédio, aquele prédio grande lá. Tem um salão... esqueci na marginal. Me fugiu também. Foi um evento da Sky, né? Nós somos uma parceria com a Sky, já vai pro sexto ano. E foi uma festa deles, assim, e eles convidaram o Chique. Então foi o Jota Quest com convidados e o Chique. E foi quando a gente conheceu o Nile Rodgers pessoalmente, nosso grande ídolo. Trocamos uma ideia, não sei o que, e começou esse namoro. E já é o segundo disco que a gente lança com participação dele. E já. Deixa eu te falar, eu também conheci, sabe como? Ah. Eu não aguentei nem o que eu te contei, Dodô. Tenho foto. É. Eu invadi o palco no show do Chico. É, no final ele botou uma galera no palco. Mas eu fui o primeiro, não tinha ninguém. E eu cantei um pedacinho do Le Freak com ele. Aê! É mó papagaio, hein, velho? Nile Rodgers? Nile Rodgers é lenda, rapaz. Você, o Nile, Dodô, Nile, fala, pô, explica pro mano quem é o Nile Rodgers, que ele não conhece. Nile Rodgers invadiu o palco. Nile Rodgers é um dos grandes produtores da época disco e produz até hoje, hein? Você vê aí, ele ganhou o prêmio lá com o Daft Punk, né, Rogério? Com aquela música que é Lucky lá, muito legal, show de bola. E agora tá produzindo o Jota Quest, show de bola. Inclusive, né, pros mais novos aí, ele fala assim, mas você tá falando de Nile Rodgers, etc. Então, às vezes a galerinha mais nova não conhece. Mas você já deve ter curtido essa música, por exemplo, produzida pelo Nile Rodgers, né? Em festas de casamento. Então, que é um hino da disco music, que é um clássico, né? Então, pra ter uma introdução aí melhor pras pessoas. Quem é Nile Rodgers? Ah, é um cara... Essa banda dele chama até hoje Chique. Ele tinha um parceiro que é o Bernard Edwards. Esse cara faleceu. Morreu. Entrou no lugar dele foi o Jerry Barnes, que é o nosso produtor aí. Também, que fez os discos. Então, os dois caras continuam fazendo esse som mundo afora. E recentemente, a molecada mais nova é o Daft Punk, que você contou. Que os dois robôs, né, da música eletrônica, convidaram o Pharrell pra cantar e o cara pra tocar guitarra. E aí ganhou o prêmio. E a gente se conheceu recentemente, foi em 2011 aquela festa. Convidamos e a gente começou a trabalhar junto. E a gente fez um som super groovado também com ele aí, que agora, é a base da banda, da nossa referência musical do início da banda. Estamos trazendo de volta isso aí. Eu ia te falar, Rogério. Volta o Jota, sai, né? O Rogers, obrigado. Verdade. Mas a humildade do Rogers é impressionante. É sim. Agora, ele é um cara muito especial. Vocês têm essa veia meio black, né? Sempre tiveram, o Jota Quest sempre teve. Quando o nome não era nem Jota Quest antes, né? Quando era, vocês começaram. J Quest, né? A gente chegou assim, com essa brincadeira de misturar pop rock com essas referências, soul, disco, ao longo da carreira, que ano que vem a gente faz 20 anos de Jota Quest. Ah! 20 anos daquele disco das perucas. Só, né? A gente fica velho, Dudu, os caras também ficam, cara. É. 20 anos. Vocês fizeram um show pra Energia 97. Sim. No Olímpia. Antigo Olímpia. Antigo Olímpia. Mas, aliás, saudade do Olímpia. A melhor casa noturna da história. Legal. Bem no início da carreira de vocês. É, sim. É verdade. E tava estrumbado de gente. Tava. Então, Olímpia, a gente passou muitas coisas muito boas no Olímpia, cara. Uma história, assim, incrível. E a gente seguiu de lá pra cá. Outras influências, referências, fazem parte do som do Jota, o pop rock brasileiro. A gente tem influência, enfim, da música popular brasileira, etc. Agora, o último álbum, e esse que a gente está lançando agora, o Pancadélico, a gente está retomando essa onda de fazer música dançante. Legal. Essa música aqui tem uma base dela, por exemplo, é do Gap Band, né? Vocês também curtem isso. Os caras sabem, mano. Ah, eu tô ligado. Os caras acertaram tudo, acertaram o Nile, acertaram o Gap Band, acertaram... Aqui é nós, velho. Sabe tudo, os caras. Aqui pode falar de música e essa tá em casa. É o Uncle Charlie hoje, né? Que é o Charlie Wilson, que é o vocalista. E essa sequência... O cara sabe tudo, mano. Rogério, e essa sequência foi proposital? Sexo e paixão, um dia pra não esquecer, mais do sul. Exatamente. E, o melhor é a primeira, né? A vida não tá fácil pra ninguém, já começa assim. E depois vai indo. Rogério, eu tenho uma amiga que talvez vocês conheçam, a Mônica Cavaleira. Mônica Cavaleira, que é a esposa do Igor, um dia ela falou assim pra mim: música de sucesso tem que ter refrão. Eu nunca mais esqueci essa frase da Mônica. E vocês têm uma facilidade, meu. Vocês fazem os refrões de você, aquela porra fica na cabeça, velho, não sai. As nossas músicas são quase só o refrão, né, mano? A outra parte não tem. Mas quem é o cara do refrão? É você, Marco? Mas, não, o negócio, o refrão vem, é que a gente é de Belo Horizonte. Belo Horizonte não tem praia, surf, a gente então sai. Tem refrão. Aí fica o dia inteiro martelando na cabeça, até sair com alguma opa, isso aí deu certo. Vambora. Ou aquela música Na Moral, tem hora que irrita, velho, porque você, aquilo não sai mais, né? Esse Na Moral... Você tá no dentista, você tá lá, pô, Na Moral, Na Moral o quê, porra? É, fica na cabeça. Então, isso aí de Na Moral boa. O cara, uma vez eu tava falando com uma rádio do interior e tal, a gente ia fazer um show na cidade, não lembro o nome da cidade. E aí o cara, a gente tava fazendo uma entrevista como essa, tinha uma galera, mas eu tava por telefone. Aí falando, ah, pô, prazer falar com você. Falou, olha, nós estamos aqui reunidos e o dono da rádio chegou aqui, ele queria falar algumas palavras com você. Falei, claro, põe ele no microfone. Aí, ô Rogério, tudo bom? Eu sou o Flano, aquela voz de radialista. Eu gostaria de falar com você, um prazer falar com você aqui na nossa rádio. A gente gosta muito da banda de vocês. Eu quis interromper porque eu sou realmente muito fã. Minhas filhas também gostam muito de vocês. E é o seguinte, cara, essa música nova de vocês está tocando, que coisa boa. Essa coisa de namorar, né? Namorar, a gente tem que namorar mesmo. Namorar. É uma coisa boa pra vida. As pessoas têm que namorar mais. Você não acha? Eu falei, claro, acho sim. Com certeza, a gente tem que namorar mesmo, direto. Namoral, se eu fosse namorar, legal, namorar. Vamos namorar, gente? Esse cara não chamava Zé Antônio, não, porque o Zé é especialista em dar bola fora, assim, né, velho? O Zé é o homem bola fora. E vocês fizeram também, não é DCD, mas tem uma música que vocês fizeram que é muito, que eu achei legal pra cacete, com o Nat Roots. Fizemos, é a última música de trabalho do álbum anterior. Do anterior. Ela ainda tá tocando, na verdade. É legal pra caramba aquela música. E aí chama Reggae Town, e a gente chamou o Nat Roots, foi o nosso primeiro reggae. E a gente gostou pra caramba da brincadeira, deu muito certo. E a gente fez mais dois reggae agora. Não, mas com o Nat Roots também tem um refrão, filha. Cara, o Nat Roots é uma banda que eu, assim, acho muito boa mesmo. Banda legal, banda que construiu, assim, eles caminharam muito tempo no mercado alternativo, independente, e conseguiram solidificar muito legal no Brasil inteiro. Alexandre, o cara que eu valorizo demais. E fizemos essa parceria aí, deu certo pra caramba. Fazer música dançante agora. A galera, vocês fazem um pop rock, né? É um pop rock. A galera é um pouco mais... De soul, talvez, né? Aqueles fãs mais antigos, que são os mais radicais. O cara fica às vezes meio puto quando faz um som meio dance, assim, ou não? Ah, mas a base de vocês, cara, é funkeada. Olha, assim, depois de tantos anos, depois de 20 anos, e uma trajetória que já buscou tantas referências, que assim, já passamos por isso. Depois já passam por outras coisas também, nesse sentido. Você faz novos fãs, aí depois você dá uma guinadinha e esses novos fãs estão em briga. Então o tempo todo tem esse ritual de algumas pessoas gostarem, outras pessoas não gostarem, e muitas ficarem curiosas, mas enfim. É, o negócio do refrão é interessante, ele fala lá. Então, não tem praia, se tivesse praia, todo mundo vai pra praia e não ia fazer música, entendeu? Então, nós estamos querendo agora fazer uma cadeia de motéis. É. Vê, olha as músicas. Motel. O nome dos nossos motéis, motel, nós vamos lançar Amor linha... Maior. Amor Maior, é verdade. Motel Amor Maior. Motel Só Hoje. Só Hoje. É. Essa você pega aquela mina que deu pra todo mundo, Motel Extremamente Fácil. Esse é o Master, né? É Master. Motel Fácil, extremamente. Pra você e todo mundo, aí não pode falar o resto. É. Mas é verdade, o Jota Quest. Sensacional. Jota Quest tem inúmeras músicas aí que já foram confeccionadas inúmeros seres humanos. Porra, é verdade. Mas é verdade. Várias pauladas, Benjamin, já aconteceram. Mas, óbvio. Mas eu vou te falar, sabe qual que é a música que eu mais gosto do Jota Quest? Diga aí. Aquela música do filme, do Muita Calma Nessa Hora, do um... Sexies. Aquela música é legal pra caralho. Pra mim, juro por Deus. Como é que você lembra dessa? Você... É porque o Sombra fica puto, que o Sombra fala que eu ouço umas músicas. Igual de ouvir o lado B. Aquelas, não o lado B, mas aquelas músicas Quantos anos vocês têm? Eu tenho 43 anos, cara. Então, eu tenho 46. Não sou tão novo assim. Então, eu tenho 46, nós somos mais ou menos da mesma, somos da mesma geração. Exato. Cara, a gente comprava vinil. Sim, do tempo do vinil. Sim, mas eu nunca ouvia só o lado A. Eu antes ouvia o lado B. Que na época do vinil, o lado B era... Tinha aquela... esse papo de fazer o lado B ser mais diferente. E às vezes eu gosto, quando eu pego essas músicas, nem banda que eu gosto de vocês, que tudo é sucesso, né? Tudo toca em rádio e tal. Às vezes eu vou atrás de ouvir algumas coisas que não toca. Essa música, por exemplo, que eu me lembre, não tocou muito em rádio. Ou não tocou nada. Não. E é legal demais, ou não é? E ela tem uma referência de Serge Gainsbourg. É, você sabe, Eu lembro. Sex and Sun, isso é Serge Gainsbourg, a gente sampleou e botou na música. GTM. Aliás, lembrar você. Ele é o velho malucão. E foi maior dificuldade, porque já morreu um tempo. E a família dele que toma conta, tá todo mundo louco lá, família. E aí foi maior dificuldade. 45 segundos a gente conseguiu a liberação do sample. E eu gosto mais dessa música. E os meninos do filme, eu sou amigo do Mazeu e da galera. Puta filme, por sinal. A gente tava fazendo um. Encontrei com eles, a gente tava fazendo um filme. Falei, pô, deixa a gente botar uma música do filme. Ah, vocês fariam uma música do filme? Faríamos. Como é que é o filme? Ah, é um filme assim. Aí explicou, né? Na praia, a galera vai pra praia, vai pra Búzios. Praia só gata. Praia só gata, galera, né? não sei o que. Tem o MZ Renato, mas eu já tenho a música, cara. Vou te mandar aí daqui a pouquinho. Na mesma hora eu já mandei a música. Os caras ouviram. Caraca, mas é essa música. Tava pronta já. Era a música do disco. O disco já tava rolando, o disco La Plata, né? O disco de 2008. Eu mandei a música pra eles no final, no início de 2010, assim. Eles colocaram no filme. E bombou, assim. Aquela música tem, legal. Aquela música tem tudo a ver com o filme mesmo, porque aquela música tem um puta astral de praia mesmo. Ela acabou com ela de toca, mulher, de ela praia. Toca umas três vezes no filme a música. Mas isso que você falou é verdade. A nova geração não tem essa cultura de ouvir um disco inteiro. Não. E a gente ainda tem essa preocupação de fazer um disco ter uma coisa coesa, de ter uma relação, de ter um conceito. Pensar no disco como um todo, não um apanhado de músicas para tocar em rádio. Mas a gente vive num mundo hoje em dia que é tudo muito instantâneo, né? Muito imediato. E a gente tem que saber também lidar com isso. Pega molecados, meninos, filhos, amigos, você escuta aquela música rapidinho no celular, sem fone. Sem fone, né? No celular. Fala, porra, mixei essa música no estúdio, foda com grave, com não sei o quê. O cara escuta 30 segundos no ouvido, assim, ó, sem fone, sem nada, e já pula pra outra e vambora. Cara, eu quando... É assim que funciona, gente. O que é ruim pra música. Eu quando compro uma coisa... Eu quando vou ouvir uma coisa nova, rapaz, até hoje eu tenho todo um ritual. É no fone, tocando alto, vou ouvindo música por música. Sentir o prazer da música. Lógico, eu ouço umas três vezes, pra depois falar... Vai degustar a música, lógico, né? Até porque eu toquei batera, estudei. Então, eu vou sempre ouvindo a bateria primeiro. E aí depois eu vou separando na minha cabeça, eu tenho um mixer na minha cabeça, eu vou separando guitarra e o baixo. Que o baixo de vocês é foda por causa do ritmo dance. Olha o rei aí, olha o rei do fundo aí. Roberto. Como é que vocês tiveram, o Rogério principalmente, aquela música, como é que você conheceu o Meme? Porque ele produziu uma música tua, né? Acho que é só sua, não é do Jota, né? Não, aquela música é do Jota. Aquela música é minha e do Meme, nós compusemos juntos para... E como é que você conheceu o Meme? Não, o Meme... Legal pra caralho, essa música é fez um maior sucesso e tal. Cara, o Meme, São Paulo só tocou nele. O Meme, MMA eu conheço há muito tempo, assim. E eu teve uma fase que eu fui DJ também, tocava. É tal, mesmo? Mas eu já conheci o MMA nessa época. Eu acho que a primeira vez que a gente conheceu o MMA foi quando ele tava fazendo um álbum dele, em 99. Ele fez um álbum dele, ele convidando vários. E antes ele tinha feito do Lulu. E aí ele produziu com a gente Tudo Pro Inferno, para o disco dele. Essa música tem numa coletânea do Jota que a gente lançou. Tá. Tá no disco, no álbum dele, que é demais. E aí um dia eu tava no Rio e tal, e eu fui lá no estúdio dele pra fazer alguma coisa. E ele falou, cara, tô fazendo uma música aqui, você não quer fazer uns vocais? Aí eu falei, claro, solta aí. Aí soltou essa base, eu fiz esse lalala. Foi legal, e depois hein, eu. É, a gente escreveu uma letra em inglês lá e a gente cantou e tal. E foi embora. Aí um dia ele me ligou e falou, cara, sabe aquela música que a gente fez e tal? Estão querendo usar aí pra um negócio, enfim. A música foi pegando. E foi, né? Aí um americano gostou da música e aí gravou em inglês lá nos Estados Unidos. Legal. A música voltou pra cá, explodiu de novo, tocou numa novela, enfim. Essas coisas da gente nunca tem controle de nada. Agora, nesse disco novo aqui, Rogério, eu tô vendo aqui a 12ª faixa, Doces Lábios. Hã? Featuring Zap. Eu sou fã desse do Zap, tanto que eu tenho até a camiseta do Zap e tal. É o Roger, o irmão. Qual é que é essa aí? É o Terry Troutman. Terry Troutman. É o irmão do Roger, faleceu, né? É. Ele não sabe, mas. Exatamente, o Roger, que era o irmão principal, faleceu. Mas os irmãos todos. Essa aí, ó. Aí você vai ver. É uma vozinha, tipo de robô. Tem um talk que box. É o que eles usavam muito, aí, ó, né? Uau, uau, uau, uau. Legal, legal. Pô, esse disco tá bem funkeado, velho. Tá bem legal. Funkeado ou funk mesmo? Verdadeiro funk, né? Como é bom te ver aqui. Há quanto tempo não te encontro. Legal. Acho que a vida quis assim. A gente ainda não tá. Pô, 20 pronto. Anos, velho. Vocês nunca tretaram, não? Tretamos todo dia. O tempo todo. Acabamos de tretar. Mas não pra separar a banda, né? Tretinha diária. É que igual casamento, mano. É, não, mas que uma vez, ô Flauzinho, eu vi uma. Tava olhando uma matéria do Police, cara. Que os caras não podem olhar um na cara do outro. Não, aqueles ali é louco mesmo. E eu gravei um show agora. O cara saiu na porrada. Passou mesmo. No Bis, eles tocando um puta show na Argentina, no Monumental de Nunes. Eles fazem. E o Police continua maravilhoso. Mas eu não consigo entender, os caras choram na cara, velho. É igual a Chimbinha. Cara, os caras ganharam dinheiro demais pra ter que continuar jogando. Joel Chimbinha. Não precisa. Afinidade, né? Com o tempo, essa afinidade pode se perder também. A sintonia ali vai se perdendo. Acho que é o caso dele. Não, mas a turma não total, quantos são? Hã? Turma, 5. Total 5. No J5. 5. Mas ó, hoje perguntaram pra gente, vocês pensaram em acabar? Pensamos todo dia. Acabei de chegar, tô pensando nisso agora. Aí chega as contas, a gente fala assim, não, vamos deixar isso pra mãe. Não, mas pra ó, depois, mês que vem a gente acaba. Porque muitas vezes o cara que é o artista, por exemplo, uma banda com o Jota Quest, a agenda cheia o ano inteiro. Então vocês vivem mais com vocês mesmos do que com os familiares, com esse o filho, esse é o problema. Esse é o dilema. A convivência mata, cara. Você precisa arrumar um espaço na agenda pra fazer as festas do Energia na Veia com a gente. Tem que fazer, hein? Pra fazer um show com a gente. Porra, velho. Vamos fazer esse show, ué. Vamos. Ó, tem show, tem navio. Navio? Tem navio. Vamos fazer um navio com eles? Vamos armar um navio ano que vem? Esse ano agora, o 2016, vai vir o Roupa Nova com a gente, vai fazer. Legal. Né? O ano passado foi Cine Magal junto com o Guilherme Arantes, então. E é muito legal, cara. As festas do Energia na Veia. É que fala na Veia. É? Porque é uma velhinha que faz o programa de flashbacks. Maneiro. Que vai uma galera. Legal. Três dias e três noites de festa. Tem que ir umas bandas velhas também. Louco, então. Hã? Tem que ir umas bandas velhas. Mas eu não considero vocês não, uma não, banda velha. É que não, 20 anos de banda é velho pra caralho. Não, é velho, não, mas também é novo, né? Não, não, mas peraí, calma. É atual, né? Isso é um alto bullying, sempre foi amigo, né? Não, mas... amigo, total. Tudo bem, a banda tem 40 anos de banda, ou 50, como se estão. Imagina o táxi, o carro não é velho, mas é muito rodado, né? Mas é assim que é legal, porque o Energia na Veia é um programa de manhã aqui... Que vai das 7 às 9 da manhã e tem uma velhinha doida que fala junto com o apresentador Silvio Ribeiro. E tem as festas que acontecem. Vai acontecer agora dia 11, agora, né, Jô? E vai vir o Village People. O Village People vai tocar e a gente vai estar lá fazendo tá aqui, a festa. Ó. Mas o Village tá aqui, People mesmo, velho? Tá, Village People, Village People. Tá aí, ó, o cowboy tá aí, ó. Mas o Rogério é muito fã do Village People. Queria entrar, inclusive. Né? É a cara dele. Não, mas esse negócio que vocês fazem de 20 anos, o problema não é ter 20, 30, 40 anos de banda. O problema é a banda não parar no tempo. Eu não vou citar nomes aqui pra não ser antiético. E tem algumas bandas aí da nossa geração, dos anos 80, que era legal pra cacete, na nossa época de Aeroanta, Dama Choque. Não, assim. E por aí vai, e QG, entre outras coisas. que parou e continua em 85. Que acomoda, né, na história. E aí não dá mais. Quer ver uma outra banda que é impressionante, principalmente o vocalista, o Dinho do Capital Inicial. O Capital Inicial, né? Dinho é o Master. Aí, cara, o Dinho, você vai no show, parece que ele tem 25 anos de idade ainda, mas não ele é? Ele tomou o beijinho do vampiro do Mick Jagger também, né? Só pode ser, né? Pode falar? Me dá o telefone que eu... Nós queremos. Você quer, né? Pode dar. Você quer esse vampiro aí, velho? Porra! Esse pode trazer uns 10, velho. Pra chegar com 70 anos de idade igual o Tom Mick Jagger. Estamos recebendo hoje aqui o Jota Quest no Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Né? Já vamos falar. Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto aí, futebol também. Né? Ô, Benjamin, vamos falar agora da Esser, por favor? Antes vamos falar da Esser, amigão. Olha, ninguém precisa conhecer São Paulo tão bem quanto eu, óbvio. Não tem pra ninguém. Agora, pra saber que a região entre a Bela Cintra e Augusta é mais que um endereço nobre, é uma referência da cidade. Agora imagine ter um negócio com essa localização e a qualidade da Esser. Uma empresa com mais de 50 anos de realizações, mais de 2 milhões de metros quadrados construídos e mais de 92% de clientes satisfeitos. Imaginou? Pois é, amigo. É o Bela Augusta Boulevard Offices, salas comerciais, vilagens corporativas de 33 a 431 metros quadrados, perto das estações Paulista e Consolação do metrô. Você já sabe, trabalhar ou investir em um empreendimento superior em arquitetura, segurança e tecnologia, em uma das regiões mais valorizadas de São Paulo, é uma oportunidade única. Então, amigo, é Esser que você quer? Visite o plantão de vendas do Bela Augusta, na rua Augusta 890, ou ligue agora mesmo. 2373-1589 2373-1589 e procure um consultor exclusivo Esser. É Esser que eu quero. E um abração pro Rafa Horn. Pra quem tocou no casamento do Rafael Horn? É. Eu fui Jorge Benjor. Ah. Aí sim, é moral também. Vocês tocam muito também em festa, casamento, essas coisas? Toco em alguns eventos assim. Não é o nosso foco principal. Nosso foco principal é fazer o show pro nosso público, mas... Não é infrequente a gente tocar em evento, casamento, aniversário. Apagando bem que mal tem, né, velho? Opa, eu iria. Um pedaço de bolo. Opa, é nóis. Tamo junto. Não, é isso aí. E a galera, a gente bebida de graça, né? Né? Ó, que começa o show, a galera já tá acelerada. Ainda beija a noiva, né, velho? Não, aí eu sei que tá falando assim. É, galera, a Copa do Brasil tá acabando. E quem acompanhou o campeonato todo, que nem a gente, sabe que foi 100% emocionante do começo ao fim. As torcidas foram 100%, os jogos foram 100%, os gols 100%. E como todo o resto, a Itaipava também continuou 100% durante a competição toda. E vai continuar sempre. Já vai preparando a emoção pros jogos da final, hein? Se você tá pensando em ver em casa junto com os amigos 100%, prepare a geladeira também. Só não esqueça de pedir pra eles levarem Itaipava. Futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Beba com moderação. Estádio 97 também tem oferecimento de impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Consórcio Honda. Promoção chegou a sua vez, Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses. É, deixa eu perguntar pro Marco Túlio, porque a gente observa, às vezes, bandas que fazem músicas alusivas ao futebol, né? É. Então vocês têm lá os companheiros de região lá, que nem o Skank, que já fez músicas de futebol. Vocês já tiveram alguma vontade de fazer alguma música voltada para o futebol? Não, vontade, a gente gosta, né? A gente tem essa coisa Cruzeiro e Atlético, né, da minerada toda, e acho um barato e tal, mas a nossa temática, o nosso repertório não é especificamente tão voltado para isso. Chega a ser assim um Skank, né? Sim. Os meninos são fanáticos. São fanáticos. Vocês não têm esse fanatismo que nem eles? Não, ou tem? Não tem. Para depositar na música... Pra chegar a ser um tema de música ainda não rolou, entendeu? Mas eu tenho que falar uma coisa aqui, que talvez o Marco não esteja lembrando, que é uma coisa muito recente também. A gente fez uma ação legal pra Canoa Pai Sky e a gente acabou compondo uma música que chama Um Grito de Gol. Tá aí na internet, a galera pode chamar Um Grito de Gol. E foi uma música que a gente fez colaborativa com os fãs. Todo o processo foi colaborativo, inclusive a escolha do tema e depois ajudaram a fazer a letra. A gente, foi uma ação que a gente fez no finalzinho do Funk Bumbum, a gente tava lançando. E botamos isso no ar, cara, o negócio teve uma repercussão ótima. E eu acho que por causa da Copa do Mundo, quando chegou a gente deixou eles, nos ajudaram a escolher todas as partes, as partes do processo. Primeiro foram as batidas, depois a gente fez três melodias, a galera foi escolhendo, e aí chegou a hora de escolher o tema, e o tema mais votado foi futebol, Brasil, Copa do Mundo. Falou, então vamos tentar falar disso. Depois eu peguei, a gente abriu o chat pra galera mandar frases e pensamentos ligados a isso, eu peguei, montei uma letra, a música chama Um Grito de Gol, ela não tá em nenhum disco do Jota, mas tá na internet, a galera pode entrar aí e ver. E acabou que a gente fez uma música para futebol, a gente, né? A gente participou também, nós gravamos o 90 milhões em ação lá atrás. Eventualmente acontece. Mas lá nós dividimos muito bem lá em Belo Horizonte, assim, Skank, vocês cantam futebol, a gente canta pras meninas bonitas. Olha que zoeira. Sacanagem. A gente tem uma versão gravada, foi lançada em pra Copa de 98. Como é o nome da Copa de 98? Foi feito um disco da Brahma, se não me engano. Várias artistas cantando vários temas legais de futebol, de Copa do Mundo. E a gente foi escrito para gravar o 90 milhões em ação. É, na época. Brasil. Tem isso aí também na vocês torcem para quem? Na internet. Eu sou Cruzeiro, galo, né? Na verdade, somos cinco, né? Os Jota somos cinco. E aí? São quatro atleticanos. Quatro? E eu cruzeirense. Só você cruzeirense? É. Só eu tranquilo. O resto tudo naquele drama cheio de ruga, de voteiro de inteiro. E não deixou os outros caras virem, tipo, não, a gama de futebol lá vai ficar desigual, vai ficar de 4-1, não sei o que. Vai só eu e o Rogério, então, senão eu não vou. Aí veio só ele e eu. Chilique é uma palavra que não existe na vida do cruzeirense. Chilique é do lado de lá. Eu chilique. Eu só falei que quatro atleticanos vai ficar aquele, um vagrão puleiro. Eu imagino como foi o ano passado a Copa do Brasil, a final entre vocês, hein? Nossa, mas cara, velho, imagino não, antes. Na verdade, gente, nós vamos final, esquecer, né, as nossas diferenças, porque aqui nós temos um outro ambiente, né? Que é o que chegamos aqui, o campeão da Copa do Brasil, e enquanto não entregarem a taça, o bicampeão brasileiro. Dá certo. Ah, certo. Entendi. Entendeu? Então nós chegamos aqui com um pouquinho de... Mas a taça foi de moral, entregue, né? Vamos dizer assim. Contra São Paulo. Ah, foi entregue, mano? Foi entregue. Olha, eu tô muito já foi entregue, já? Entregue. Então tira o que eu falei. Eu tô muito satisfeito de vir aqui hoje, porque nós temos 24 horas ainda para curtir o nosso, né? A nossa Copa do Brasil. Vocês ainda têm. Então, é isso aí, rapaziada. Muito boa sorte pra todo mundo. Gente, seja bom pra vocês, como foi pra nós e tal. Na opinião de vocês, quem vocês acham que vence amanhã? O Palmeiras ou o Santos? Nós ganhamos o primeiro jogo. Eu acho. Tem palmeirense e Santos. Cuidado! E é o mais louco da mesa. Tá do teu lado. Não, tô no meio dos caras aqui, mano. De leve. O que você acha? Eu acho o seguinte: admiro muito o Marcelo, né? A gente foi bicampeão com ele. Pela justiça, seria o Santos que tá jogando futebol melhor. Mas joga muito mal fora de casa. Tem esse histórico também. E o Palmeiras é um time meio confuso, porque às vezes joga muito bem, às vezes joga muito mal. Não tem. Então, como o futebol é essa caixinha de surpresa, essa loucura, vai saber. E se chover ainda, aí que vira uma zona danada, né? É verdade. Tá na hora do Marcelo ganhar um título. Pode falar. Tá na hora do Marcelo ganhar um tricopa. Mas tem que ser esse ano. Lógico, RG. Quem é que você quer que ele seja? Esses caras são... Vai chegar mais. RG, esses caras são mineirinhos pra caramba. Mineiro? Eu tô ouvindo ele falar, não, olha, o Marcelo, não, mas tem o Santos. E no final ganha quem? Ele falou, seja o que Deus quiser, ué. Mas nós estamos falando isso até agora? Estádio 97, aqui na Energia 97 FM, hoje recebendo o Jota Quest. E por falar em Jota Quest, falar em música, é bom lembrar, hein? O navio do Energia na Veia tá perto de esgotar, hein? Então, se você quer fazer a sua reserva, ligue agora na promoção, que tem equipe de telemarketing lá aguardando a sua ligação, tá bom? É o 3624-9007. 3624-9007, liga lá que o pessoal da promoção está aguardando sua ligação, o navio que sai no mês de março, tá bom? No mês de março, aí você fala, porra, a grana tá complicada, o negócio tá difícil, você pode parcelar em 12 vezes, atenção, mordomia. 12 vezes você pode fazer o parcelamento para participar do navio do Energia na Veia, tá bom? Que é a grande sensação, 10ª temporada, sucesso total, navio que lota é o navio da Veia, muito legal, então liga lá, 3624-9007, e o ano que vem, atração especial é o Roupa Nova, banda Roupa Nova, vai estar fazendo aí um show no entardecer, num sunset maravilhoso, vai ser sensacional, começando lá pelas 7 horas, né, horário de verão, vai estar aí sol descendo e vai terminar bem à noite. Vai ser legal demais, fim de semana muito bacana, o Navio da Véia, que é um navio extremamente familiar, cara. Vai a família inteira, vai o avô, vai a avó, vai os pais, os filhos, você vai curtir demais. É uma grande pedida aí para suas férias, para ir pro seu começo de ano, tá bom? Então ligue agora, 3624-9007. Vamos colocar ouvintes no ar, a gente provavelmente tem ouvintes, a galera querendo participar e falar aqui ao vivo junto com a galera do Jota Quest. Opa! Yeah! A Anitta fez um back vocal aqui, né? Exatamente, essa é a nossa convidada aí para essa faixa, foi a Anitta, além do Nayo, que tá tocando guitarra. Gostosa, a gente tá comentando. Anitta, né, Rogério? É. Não é? É. Mas vocês gravaram assim separado? Ela gravou no estúdio? Não, a gente gravou junto. Vocês ficaram gravando junto? Gravou junto, ela foi lá em BH, gravou com a gente no estúdio. E foi uma tarde muito maneira. Essa menina é bacana, cara. Ela é jovem pra caramba e tá trabalhando bastante, sabe o que quer. E é uma rainha aí da molecada, dos baixinhos, mas também da galera mais curta, cool, assim, né? A galera curte dos altinhos ela. Também. Tá, altinhos. Dos altinhos também, né? Então é isso aí. E essa música, cara, tava pronta já com a letra. E a gente começou a ver a imagem daquela gata que chega no baile, para o baile, dona da situação total. E aí alguém falou, cara, isso é a cara da Anitta, vamos chamar ela. Eu falei, vamos. Mandei um WhatsApp lá pra ela. Aceitou. Ela aceitou, foi lá em BH, gravou. Falei com ela agora há pouco e tal. Mas a pessoa grava numa boa ou tem que rolar uma grana? Não, grava na boa. Por amizade mesmo. Não, ela gravou... Bom, a gente... Tá brincando, não rola uma grana? Tem rolado muito no mundo pop, assim. É, assim, a gente chama de... Na gringa é featuring, depois, né? Depois ele sim, faz umas participações e tal. E aí ela participou da faixa, ela... Em termos de direitos autorais, ela tem também. Então vai ganhar nos direitos. É uma parceria, é um investimento junto, né? Uhum. Participar, então, todo mundo tem a sua parte na. Pra ela também. Com a autoria da música e tal. E geralmente funciona assim. Não é um serviço contratado como um músico que toca. É uma coisa assim, vamos fazer uma coisa juntos? Vamos promover junto, né? Isso. É legal, se você pegar hoje com uma link de rádio, um top, né, de rádios, a Anitta, ela aparece pra caramba, porque ela tá lá com, tem duas músicas dela na parada de sucesso hoje, tem ela com o Jota. É, mas que toca porque é o Jota, né? Não, na música da novela com o Renegado, aí tem ela tá... Ela gravou aí pra novela, né, Totalmente Demais, Ficou maneiro com um amigo nosso mineiro, que é um rapper, chama Renegado, Flavinho, falei com ele agora há pouco também. E não é só Anitta, que já cantou com a gente, eu já cantei com ele, então tá todo mundo... Roger, essa música tem cara de novela, ela vai entrar em novela ou não? Ué, não sei se... Aí, pessoal da novela aí... Não, mas é verdade, ela tem uma cara de... Não sei. Tomara. Tem um jeitão comercial de novela, ela tem. A música quando entra na novela, cara, é muito interessante. E é legal, quando entra em novela, regaça, né? É, a coisa dá uma... Dá um tchan, né? Dá um plus, porque as pessoas assistem ali... Muitas vezes faz link com um personagem legal. Às vezes, quando é um casal romântico, então, meu irmão, aí é arregaço. Aí é estouro. Veja, mas em Os Dez Mandamentos, como que entraria não a música? Não dá pra entrar. Dependendo de mim, é de abertura do mar. Aí não vai dar, não. Dá um jeito. Teria que ser umas... Tem umas outras aqui que eu acho que dá pra entrar aqui, essa não. Só o cajado do Moisés. Olha o cajado. Só tem que tirar o extintor. Eu preciso fazer uma pergunta... Que pode ser que incomode, mas é uma curiosidade que eu tenho. Lá vem. Não, se ele falar que não pode, não pode. Agora você tá coagindo o convidado. Não, se eles falarem, não, não queremos. Agora eles vão responder, vai. Não, é tá coagindo o candidato. Deixa eu te falar, presta atenção. A gente vê as grandes bandas no mundo, e tipo, vamos supor, a gente vai falar de Stones e Beatles. De cada 10 músicas dos caras, 9 era Jagger e Richards, e Lennon e McCartney. Uma vez ou outra, o George Harrison fazia uma música. Uma vez ou outra, o Ron Wood fazia uma música. Pergunto: é assim que funciona? Os caras. Tem uma. Nas bandas tem uma panelinha falando: quem tem que ganhar direito autoral e você que nós fazemos a música, vai fazer um ou outro cara aí. Tem ou não? Cara, é tudo Tula e Flauzinha. Olha o meio de Steve Harris, faz quase todas as músicas. Eu entendo sua curiosidade. É curiosidade, né? Eu entendo sua curiosidade. Não é desconfortável de jeito nenhum falar disso. Cada artista ou banda funciona de um jeito. Isso é verdade. Então existe esse formato e que a pessoa cria uma grife em torno das composições, né? Também não susto nada. E ela vai rendendo aquilo ao longo da vida. Existem... É uma coisa que não tem um formato definitivo. No caso do Jota, não temos esse formato. Tem uma questão assim, de trazer ideias para dentro da banda, que pode ser em conjunto pode ser em dupla, pode ser sozinho, e a partir dali a gente desenvolver e fazer as nossas escolhas. E todos nós ganhamos igual, não interessa de quem é a música. E foi uma maneira adequada que a gente achou de exatamente não estimular esse tipo de competição negativa. Foi um conselho que nos foi dado por um cara que a gente admira demais, que é o Fernando Furtado, que é o empresário do Skank, que na época levou a gente para a Sony Music, nos deu os primeiros empurrões ali. E o Fernando deu essa sugestão, falou: galera, posso dar uma sugestão? Direito autoral, divide tudo por 5. Então, por exemplo, se eu fizer uma música, a música for minha, se a gente gravar a música, é de todo mundo. Se o Marco fizer uma música e a gente gravar a música passa a ser de todo mundo. Então é o seguinte, toda vez que chega na hora no final, que a gente tem lá 20 músicas para escolher, 10 para entrar no CD, quais as músicas que entram? As músicas mais legais. As músicas mais legais. Porque vai ganhar todo mundo igual. É, porque todo mundo vai ganhar igual. O interesse é que aquilo seja legal para todo mundo e etc. A única coisa que a gente combinou é que no crédito da música que tem no CD, coisa que a galera hoje em dia não compra mais, não olha, algumas pessoas não se interessam por isso, tá escrito lá o nome da galera que participou da música. Quem fez, sabe? Então essa aí tem... Isso vem. Todo mundo que costurou ali, aí o nome aparece do cara. É, e muitas vezes aparece o nome de todo mundo, porque todo mundo participou da música. Uma outra que é de um de outro e tal. É, no Jota é isso aí, meio que essa família. Mas prezando assim, isso há 19 anos que é assim. Prezando por isso, por a gente conseguir reunir o melhor material, e isso obviamente vai render mais para todo mundo, né? Mas rola essa máfia em algumas bandas, né? Sim, rola. Rola, pô. Uma máfia. Ah, mas é uma máfia. Não, às vezes o cara quer comprar, banda... o cara tem uma música legal e fala, não, bicho, agora não vai. Cada não... banda tem o seu esquema. Máfia rola, né, pra todo lado. Existem bandas que tem líderes, assim, o fulano é o líder da banda. Por quê? Porque ele compõe as músicas, ele comanda. Ok, funciona também. E tem outras bandas que é tipo o Jota, que não tem um dono da banda, ou o cara que manda. Vamos... Não tem ninguém. Aqui todo mundo é uma compõe, anarquia total. Parece um time de futebol, ninguém manda nada. Todo mundo investe na parada igual. Quem também. Quem é o compositor brasileiro hoje? É o Sorocaba mesmo? Porque eu vi, acho que uma... Quem? O Sorocaba, da dupla Fernando Sorocaba. É verdade. Esse cara é o cara que mais ganha dinheiro. O Sorocaba é verdade. Sertanejo. Esse cara eu acho que é o cara que mais ganha todo dinheiro. Mundo. É verdade. Esse cara é o cara que mais ganha dinheiro com direitos autorais. É verdade. Não tô questionando aqui. Eu não sei se eu ouvi, eu não sei se eu li, mas que é verdade. No sertanejo. É verdade que o Sorocaba compôs muitas músicas, não só pra dupla dele, mas para várias outras duplas. E aí, me lembro do ano passado, ele foi um dos caras que mais arrecadou. Mas ao longo dos anos, muitos compositores tiveram essas, né? Eu Michael Sullivan, Paulo Massadas, de Minas, uma interior fase, de São Paulo, não entendo. E tudo mais, né? É que tem um esquema, mano, que parece que ele empresaria, né? Outros cantores, sertanejos, que tem um baita de um esquema ferrado. Teve a época do Peninha, o Peninha gravou, escreveu música pra todo mundo também. Eu vi essa época também. Pô, tinha uma matéria que eu li na Folha de São Paulo uma vez, quando comentei aqui com vocês, o Sting ganha por mês com Every Breath You Take R$120 mil por mês. Aliás, essa música foi escolhida por alguns críticos. Só com Every Breath You Take. Então, essa música foi escolhida por críticos. Você quer voltar à banda? Já não quer voltar à banda nunca mais. Faz uma turnêzinha, você sabe. Você sabe melhor que nós, né? Eu tô zoando. Eles fizeram uma turnê mundial aí, ganharam muita grana. Tem que ganhar mesmo. A escala é outra, né? Essa música aí. Essa música. Essa música você falou, Benjamin, ela foi eleita por alguns críticos. A música mais bonita da década de 80. A controvérsia. É um tesão a música, mas é bonita, legal, né? É legal. Existem outras. Agora, queria fazer a pergunta pra vocês, o seguinte. É verdade que o Nando Reis ajudou vocês muito, ou não? Não, o Nando é nosso parceiro numa das canções mais conhecidas do Jota, que é Do Seu Lado, né? Aliás, Do Seu Lado, na minha opinião, é a música mais sensacional que vocês fizeram na carreira de vocês. Então, é a minha opinião. Nós tínhamos, é a que eu mais gosto de vocês. Nós tínhamos composto uma música com o Nando no disco anterior. E essa música, qualquer festa que eu faça, que eu venha tocar, que a gente faz as festas do Energia, que eu toco as DJ, os casamentos, quando eu toco essa música, é um arregaço. Vocês sabem como é que é, né? Nas vezes pra gente fazer um ao vivo o MTV, que é o primeiro disco ao vivo do Jota ali, de 2003, e aí o Nando mandou essa música. Olha, essa música até foi dele. Novamente Fernando Furtado. Naquela época ainda não tinha muito essa porra de e-mail. Ele levou, falou: o Nando mandou esse CDzinho pra vocês, estava com ele lá, sei aonde, nos Estados Unidos, e mandou. Aí ele até tinha me ligado, tinha cantado a música no telefone. Aí mandou, a gente ouviu e gostou da música e fizemos um arranjo. Criamos esse na. Isso é legal pra caramba. Ficamos tocando o Liminha, que tava produzindo a gente na ocasião. tocamos essa música ao vivo um dia, no dia da gravação do DVD. Que ano que é isso, Júlio? Você lembra? 2003, a gente 2003, tocou, a música? É, tocou a música. Ninguém nunca tinha escutado a música na vida. Ninguém. E nem a gente tinha tocado ela ao vivo pra ninguém. Naquele dia, na gravação do DVD, você olhava a plateia já tava pulando. Eu falava, cara, como pode ser a primeira vez que tá todo mundo ouvindo? O sucesso tá é assim. Participando. É, o aí, sucesso é na primeira. Alguns meses depois, ela entrou no rádio e aí... Arregaçou. Essa música, mal comparando, quando a gente olha pro nosso futuro... A gente fala assim, essa música vai ser o nosso Satisfaction. É o Satisfaction. Assim, então, aquela isso que eu ia perguntar pra vocês. A gente tem que estar no lugar, tem que tocar. Então, eu ia perguntar pra vocês. É a música mais importante pra vocês ou não? Não sei se é mais importante. É que é difícil falar dos seus filhos, né? Filhos. Eu não sei se dizer se é mais importante. Mas como ela é muito vibrante... Ela é muito pra cima, ela é muito presente nesse sentido. É difícil falar qual é a mais importante. Eu acho que elas compõem. Mas ela é uma das. Tal. Fácil, por exemplo, que é a primeira música popular... Né, do segundo disco nosso, foi muito importante naquele momento. Passou em 98, né? É, foi muito importante. Mas é importante também você ir construindo um repertório e não ficar tão refém disso ou daquilo. E a gente sempre procurou fazer isso. Essa música tem a sua importância e talvez ela marque o Jota nesse sentido. De ser aquela música muito vibrante e talvez as pessoas mais se identifiquem com a gente aqui, né? Que é um barato, eu acho barato tocar essa música, sendo esse astral todo. Ela tem um astral, né? Tem um astral muito forte. Vamos ver se aqui. Senhor Nando Reis, São Paulino, né? Doente. Vai estar lá na despedida do Rogério Ceni. Vai, acho que deve cantar, inclusive, né? Na despedida do Rogério Ceni, o Nando. O Nando tem uma importância muito grande na nossa vida, mas ela começa antes dessa música. Ela começa... O Nando fez parte de uma das bandas mais importantes que o rock brasileiro já teve. O Nando, ao lado dos meninos todos, o Arnaldo. É nosso parceiro de novo, mais uma música que o Arnaldo faz com a gente. E todos os meninos, Branco Melo, Serginho Brito, Paulo. Todos os caras. É, esses caras são foda demais, velho. Os Titãs fizeram uma revolução, cara, na história. Aquelas cabeças, 18 caras loucos. E que estão até hoje. Então a gente se encontra com eles na estrada, direto. Olha só, o último show que a gente fez em Brasília foi um show aberto ao público, de graça, ali na Esplanada dos Ministérios. Tocou o Nando, primeiro, o Jota, depois os Titãs. E a gente ficou ali com eles ali. Caraca, arregaço, irmão, né? É um negócio fantástico. Show dos caras é um regaço. Então o Nando, ele nos acompanha há muito tempo. Sem contar que o Nando tem parcerias muito importantes. Teve com a Cássia Heller, com a Marisa, com o Skank, com Cidade Negra. O Nando tá por trás de muita coisa muito legal. Vocês então, cara... ouviam, assim, Titãs, que mais? Paralamas? Titãs, Paralamas, Barão. Nós somos filhotes da geração dos anos 80, do rock do Brasil dos anos 80, aquela primeira geração de um movimento mesmo. Porque, óbvio, tem Mutantes, tem Raul Seixas, mas como movimento... Nos anos 80 surgiu ali pós-Blitz, aquela coisa toda, depois vem Rock in Rio, e nós somos filhote daquilo, né? Quando o Jota se formou, a gente juntou a isso uma coisa, um diferencial que seria essa coisa da Black Music, né? Eles tinham esse diferencial. Então, assim... Sempre tiveram. Esse é o nosso... Qual é o nosso diferencial? O diferencial da nossa identidade? Era essa coisa da Black Music, do balanço e tal... De onde saíram o rock e o pop do mundo inteiro. E a Black Music, essa fusão somos nós. Vocês nunca largaram, isso é legal. Essa música é bem a prova disso. Ô Marco, né? Nesses 20 anos aí, mudou muito os camarins ou não? De 20 anos pra cá? Não, o camarim é um só. O camarim foi só melhorando, na verdade. O camarim tá ficando... O camarim é bom. Aliás, vocês são de 95, né? 6. 96? É. Quase a mesma época que surgiu Mamonas. O que vocês acharam do Mamonas? Quando a gente estava lançando o primeiro disco, Mamonas, foi o acidente do Mamonas, foi aquele ano. A gente estava aqui em São Paulo gravando o disco antes do Mamonas morrer, cara. Então a gente não primeiro se conheceu, disco. A gente não, disco, se, tá. Não se conheceu pessoalmente, não deu tempo, foi muito louco isso. Com o Chico Sainz a gente acabou conhecendo, assim, a gente já gravou no mesmo estúdio na mesma época, mas o Mamonas não deu tempo. Eu não sei se eu consideraria o Mamonas uma banda... desse segmento de pop rock, apesar dele ser baixo, guitarra, bateria e tal, porque tinha uma coisa do humor, né? Uma coisa do humor, uma coisa que pegava a criançada muito imediatamente, assim. Eu lembro disso. Então, eu acho que eles extrapolavam esse universo de pop, de rock e tal. E eles tinham essa coisa que a molecada ficava louca. Acabaram indo, né? Indiretamente. As coisas vão, às vezes, soltam e elas vão para um caminho. Então acho que foi todo mundo sentiu, né? Uma banda em ascensão, com um acidente trágico. É, e... uma história muito triste. Mas né? Também deixou muita alegria pra galera, né? Isso aí. Muito bem. Vamos colocar ouvintes aqui no ar, no 3284-7097, né? Vamos lá que deve ter ouvinte aqui pra participar pergunta, com a gente. Né? Opa! Manda aí. Provavelmente. Vamos ver aqui. Alô? Alô? Quem fala? Maurício. Ô Maurício, tudo bom? Tudo bem, você? Beleza. Bom. Tranquilo. Maurício do quê? É Maurício Henrico Torelli Ishida. Ishida. E quantos anos você tem? 27. 2.7 RG. Hoje? Hoje. Hoje é legal. É legal o quê? Hoje é um programa que não enchi do saco, né? Ah, sensacional. Hoje é um programa legal, entendi. Legal. Entendi, sensacional. E qual que é o bairro que você mora, meu velho? É, vamos ver se o Ben já acerta isso aqui. Jardim Nazaré. Não, pode falar, o Jota Quest tá aqui, a gente não quer perder o tempo. Venham conseguir com fé. Tudo que ensinou. Quem? O homem de Nazaré. Rápido, Paulzinho, quem cantava? É quase isso aí. Maestro Zezinho Manoel. Antônio Marcos. Antônio Marcos. Antônio Marcos. Ponto para o Jota Quest. E o Marco lembra um pouco o Antônio Marcos, cara do cabelo e a barba. O cara mandou. E deixou uma filha linda, Areta, hein? Não, mas tô brincando, ele sabe aí onde ele mora, é Zona Leste. Ele mandou. É Zona Leste. Vamos chamar a menina Areta? Areta. Bonita pra caramba. Zona Leste não. É sim. Ele falou. É Guarulhos. Guarulhos. Tá, mas Guarulhos a terra do Mamonas, mano. É, você vira cotovelo. Você vira a esquerda. É, pega o cotovelo, velho. E aí, você vai 12 quilômetros pra frente e chega na 12 quilômetros em São... Olha, 12 quilômetros em Sorocaba é uma eternidade. Mas 12 quilômetros em São Paulo é aqui, ó. Dois pra aí. Ah, é aqui, ali do outro lado, ali. Mas Guarulhos é quase a Zona Leste, meu. Eu concordo contigo. É mas caminho, a parte do bairro ali é perto da Zona Norte, né? Que é perto do shopping ali, perto de Assanã. Ali sim. Ô, amigo, hoje tá o Jota Quest aqui com a gente, cara. Jota Quest é muito bom. Quer fazer a pergunta, pedir ingresso pra show, é a hora. não, tranquilo. Eu só queria parabenizar pelo sucesso deles, gosto muito de Jota Quest. Tocava numa banda de bar, né? E fazia muito sucesso as músicas deles. Bacana, é muito bacana, meu. Bacana de ouvir, de tocar. O público que você toca, velho? Muito obrigado, bicho. Eu tocava pop rock, eu saí da banda. Qual instrumento que você toca? Eu toco contrabaixo e guitarra e violão. Muito legal, bem. Legal. Cara, eu toquei em bar também, eu vou dizer, hein, meu. Que você bar que você tocou? Você tá de brincadeira. Tocava direto, sim. Então pergunta. Olha, é que o horário não permite dizer o que você tocava. Então pergunta pros meus amigos. Toquei, estudei bateria aqui no Conservatório Souza Lima. Viu? O horário não permite falar o que você tocava. Não. É. Vai, pega o livro do Casão, o livro do Casagrande, e vê. Quando ele escreve lá na festa que ele fez na Vila Madalena. Casão é seu amigo. Ele botou lá de cortesia. Pergunta pro Nazi. Toquei eu, o Nazi e o Carlini na guitarra. Nossa, você imagina os caras. Você tocou com o Carlini e com o Nazi? Maneiro. Carlini é fera. Uma música, mas tocou. Esse louco. Não tenho. Mas você fez um chá com pão, velho. Você não arrebentou na bateria. Acho que não, cara. Lógico que chá com pão. Os caras. O Carlini é bom. Esses caras são bons. Eu tô com brincadeira. Maurício, e qual música do Jota que vocês tocavam no bar aí que era mais sucesso? O mais sucesso que a gente tocava era Fácil. Fácil. E essa do Nando Reis, que agora eu esqueci. Do seu lado. Do seu lado, era também uma que arrebentava. Ó, você cantava Fácil, velho, mordendo o lábio e olhando pra aquela gordinha da primeira mesa, mano. Fala aí. Então, como eu não cantava, então eu não fazia esse tipo de coisa. Era o cara que... Você só olhava, né? O vocalista que se virava. Vocalista é sempre o que se dá bem, né, velho? Mais ou menos. Não pipoca, fala sério. Também tem que tirar foto com todo mundo. Mas o vocalista da minha banda, ele era meio tímido. Então o negócio ficava difícil, tem que ajudar o cara. Vocalista tímido, velho. Não rola, velho. Ele só sabia cantar. Se colocasse ele pra interagir com as pessoas, era só coisa. Ele entrava no palco na quarta música, velho. Ficava vocalista tímido, não rola. Não, ele só entrava cantando. Ele não tinha interação, ele entrava e cantava e acabou. Porra, velho, vocalista com medo da mãe não dá, bicho. Se tivesse problema em algum instrumento, errou. O cara não ia conseguir levar o negócio dele, não. Ó, é que hoje o pessoal do Jota Quest deve ter parado de comer as fãs aí, porque o pessoal já deve ser casado. Mas você comeu muita fã, amigo, ou não? Ah, acontece, né? Ah, acontece. Ah, te garanto que não, velho. Não, esse não, não, não comeu ninguém. Mas entre ninguém, vocês. Né? Vou te falar, nossa sorte que esse programa não passa em BH. Ah, tem uma galera que ouve. Senão a gente não volta pra casa, olha, mano. Chega, viu? Deixa eu te falar, vou te falar. Eu vou te falar, Marco, como é que funciona o esquema aqui. O programa tá gravado. Quando acabar o programa, você vai conversar com a gente fora do ar, vocês vão ver o que você pode fazer por nós. Não quer fazer nada? Fica de cabeça. Amanhã te garanto que o programa tá em BH. Ah, olha lá, tá filmando tudo podem, lá, mano. Vocês podem colocar a gente como direito numa música, tipo direitos autorais, vocês ficam à vontade. Tá tudo cercado, pelo menos. Fala aí, velho, faz tua pergunta pra eles aí. Não, o time que você torce. Não, não tem pergunta, não. Tem pergunta? Então manda o time. Não. É Palmeiras. Opa, é nós, velho. Nós. Campeão, campeão da Copa do Brasil, opa, hein? Opa, tomara, né? Já? Vou esperar. Não, não, com certeza. Não vai nem jogar antes? É, não, vou. Ô, RG. Vocês já ganharam o Paulista. É, RG, já combinamos. Cada um tem que ser campeão uma vez, pô. Né, velho? Opa. Já foram o começo do ano, Corinthians agora é nós, pô. Chegou agora é nós, lógico. Não é verdade? É verdade. Agora, ó, vou falar uma coisa. Fala, meu velho. É, eu acompanho vocês há bastante tempo, escuto vocês bastante. Bom, obrigado. Eu vejo os comentários sobre Marcelo Oliveira. Sim. É, eu tenho uma opinião totalmente um pouco contrária do que até a sua, Domingos. Não, pode ter. Eu acho o seguinte. O Marcelo Oliveira, ganhando ou não o campeonato, ele tem que continuar para o ano que vem. Ele pegou o Palmeiras já montado pelo Osvaldo, não pegou pré-temporada. Tudo bem, passou 3 meses, 4 meses jogando, mas é jogo. Não tem como você mudar a forma do time jogar no meio do campeonato. Por mais que você tenha 10 dias de treino, mas 10 dias não é uma pré-temporada. O cara pega o primeiro jogo ali, ele vai fazer o que ele vinha fazendo o tempo todo. Então eu acho que ele tem que continuar para o ano que vem, sim, para que o Palmeiras consiga ter resultado melhor. O Marcelo Oliveira, no Curitiba, ele fez um trabalho excelente. O time do Curitiba era chato, jogava muito. E o time do Cruzeiro também. Não por nada foi campeão aí brasileiro 2 anos seguidos. Então eu acho que o Marcelo tem que continuar assim para o ano que vem. O trabalho do Paulista é que vai dizer se ele fez uma pré-temporada, se ele merece continuar ou não. Mas ele tem que ter essa chance, independente de ser campeão ou não. Mas não ficou muito tempo treinando o Palmeiras e não acontece nada, não, velho? Não, você treinar o time no meio do campeonato é difícil, Domênio. Você pega um jogo, você joga na quarta, você descansa um dia, você já tem que treinar, você não consegue mudar. Aí ele perdeu o Gabriel e acabou com o então, time. Mas ele perdeu meio time. Tá, mas o Tite perdeu bastante gente e mudou o time, hein? Então, mas o Tite, ele tinha uma estrutura do time que vem há muito tempo. O Ralf vem há muito tempo, o Danilo há muito tempo, o Cássio há muito tempo. Mas o Tite é um semideus, né, mano? Que é semideus? O Tite é um semideus, lógico que é, velho. Lógico que é, mano. Semideus, que será canonizado no Vaticano, velho. Maurício, faz uma prece pro Tite aí, rapaz. Nós temos aqui um torcedor do Cruzeiro, e ninguém melhor do que um torcedor do Cruzeiro, pra falar sobre o Marcelo Oliveira. Ô, Maurício, aqui é o Marco Túlio do Jota, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu concordo com você que a vida não tá fácil pra ninguém, né? Inclusive a música nossa, né? Mas, essa história do futebol, ela é meio maluca, porque ele conseguiu fazer o time Cruzeiro jogar bola rápido. Se a gente for lembrar, 3 anos atrás, o Cruzeiro quase caiu, né, no desespero, virou o ano com ele, tinha saído do Vasco, virou o ano com ele. Não foi bem no Vasco, né? Não foi bem, foi muito mal no Vasco, depois do Curitiba. E ele começou o ano de 2013, o Cruzeiro já era outro time. Eu lembro que eu fui no primeiro jogo, abertura do Mineirão, com ele, isso foi em 2014, em 2014 já era campeão, já era um time que já estava bem encaminhado já estava bem montado, mas 2013 deu liga logo no começo. Assim que o Diego Souza saiu, é que o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart, eles se transformaram naqueles leões ali do meio-ataque. O time jogava muito, velho. Coisa que ele não conseguiu esse ano. E esse é o tipo de coisa que ele não conseguiu no Palmeiras. De imediato. Pode ser que ano que vem consiga. Por outras circunstâncias. Ei, Marco, você deixaria? Eu deixaria. Mesmo não ganhando? Porque eu acho que no Palmeiras, eu acho que deve ter tido outro tipo de problema. Talvez não ter pego no meio da temporada, mas foi muito jogador contratado muito rapidamente. Também tem essa questão. E eu não sei se ele conseguiu fazer as melhores escolhas. Em virtude de um processo que não acaba, que é Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro emendado. Tudo junto, né? E a pressão de uma torcida palmeirense que cobra muito e muito em cima. Então eu não, também não vejo tantas opções melhores por aí. Você sabe que tem um papo rolando aí? É um papo rolando o Cuca, hein? Você sabe que tem um papo rolando que o Cuca pode acertar com o Palmeiras e o Marcelo Oliveira pode acertar com o Galo. É o papo que eu ouvi também. Sabia não? Então, o técnico anterior ao Marcelo era o Gareca. Marcelo Galo? É o Gareca, não é? Não, Oswaldo de Oliveira. Não, mas antes. Pegou. Lá atrás, lá atrás era o Gareca. E começou com a reformulação, contratou um trouxe três, quatro argentinos, né? Então eu acho que assim, a gente lá, nossos cruzeirenses, a gente ficou com o pé atrás em relação ao Marcelo, porque ele é um ídolo atleticano e tal. Mas ele se mostrou uma pessoa muito competente. Acho uma injustiça também quando fala dele ser pé frio em final de Copa. Porque, pô, cara, chegar até a final da Copa, tem um mata-mata ali. Mata-mata não é só o último jogo. São várias decisões. Você tem, uma atrás da outra, né? Semifinal. É um processo que chega ali. Talvez, assim, mereça ganhar por isso. O time do Santos, eu acho que é um time que hoje está melhor. O Cuca também era considerado um pé frio, né? É. Aí foi lá no Botafogo, foi campeão, e a partir dali... Não, aí ganhou o Libertadores. Ganhou o Libertadores. Não, mas depois ganhou o Libertadores. O Atlético tem que pegar uma estátua do Vitor e fazer uma estátua do São Vitor. Já estão mandando fazer já, senhor. Porque aquelas defesas de pênalti só com o pezinho aí, ali... Aí, uma fotinha para a galera aí, ó. Vamos lá. Foto aí. Boa! Deixa eu só fazer um outro comentário aqui. Aí, velho. Em relação ao Palmeiras ter contratado 25 jogadores e tal, tudo bem. Você contratar 20 jogadores num time montado é uma coisa. Você contratar 20 jogadores pra montar um time, o time nunca vai dar resultado de imediato. Então, assim, acho que o Palmeiras foi muito bem no Paulista, terceiro na final. Ninguém esperava o Palmeiras chegar na final e com condições de ganhar o jogo. E estar na final da Copa do Brasil também. Porque agora não adianta falar, não, contratou 20 jogadores sem trazer o título. Não, contratou 20 jogadores para montar um elenco. O ano que vem, sim, pode cobrar título, pode cobrar a cabeça de quem quiser. Mas acho que esse ano a gente tem que ter paciência. E com certeza amanhã vai ser um grande jogo do Palmeiras. E eu acho que a gente sai com o resultado positivo e ganha o campeonato. Bom, velhinho, nós estamos aí com um horário político que vai chegar aí. Então manda um abraço aí para quem você quiser. Vamos lá. Não, eu queria mandar um abraço para os amigos lá do trabalho, que acho que com certeza eles devem estar me ouvindo aí. Um abraço para vocês, escuto vocês há muito tempo, muito parabéns pelo programa. O Rudy é sensacional, dou muita risada com ele. Boa. E é isso aí. Boa, obrigado, meu velho. Falou, cara. Obrigado. Falou, velhinho, um abraço. É isso aí. Valeu, tchau. Pessoal, vamos agradecer aqui a presença do da galera do JBS. Obrigado ao Jota. Foi bem. Muito legal, obrigado pela visita, obrigado pela participação aqui na Energia. Gente, eu agradecer a participação nossa também, poder falar aqui do disco. E eu assisto vocês na televisão, nos canais lá, e adoro esse bate-papo de bola ali, que sai de lugar nenhum e chega em nenhum lugar, né? E fica ali conversando. Mas aquilo é uma terapia pra gente ali, é um barato aquilo ali. Parabéns. Pô, obrigado, irmão. Então eu retribuo um pedido. Posso no show do Jota Quest tocar Tudo Me Faz Lembrar Você? Não entra nessa, Rogério. Você pode ir lá no show do Jota. Depois que você me lembrou que tá tudo gravado ali, você pode tudo. Ontem está gravado também. Galera, os caras são gente boa. Eu que agradeço aí todo mundo. Em nome do Jota Quest, toda a família Jota Quest, toda a energia. Muito obrigado pelo espaço. Foi um papo super bom aí, vocês são gente finíssima, vida longa pro programa, todo mundo que tá ligado aí. Obrigado. Vamos armar o negócio da festa da véia aí, mano. Vamos armar. Legal. Não? Opa. Vamos. Olha, nós estamos... Olha, o que vocês têm de idade no Jota Quest, nós estamos chegando, hein? Rogério, quantos anos tem aqui? 16. Olha aí. Tá vendo? Quase lá. Manda um beijo pra Soraya, que ela tá 17. Louca aqui, sua fã. Soraya, um beijão pra e você. E a Belle, né? A Belle e minha filha. Como é que ela chama? Belle, né? E a Belle e Soraya, um beijão pra todos vocês aí, pra... Estamos aqui nesse programa maneiríssimo, logo a gente encontra ao vivo. Valeu, show. Obrigado, Jota Quest. Valeu, rapaziada, obrigado. Beleza. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento da Banditec. Agora eu quero falar com você que vai fazer uma faculdade de TI no ano que vem. Você quer trabalhar na área de tecnologia para inovar, para mudar as coisas e mudar o mundo, é ou não é? Então comece mudando o seu conceito sobre faculdade de TI. Por que fazer uma faculdade que não inova em nada? Faça diferente, faça Banditec, a Banditec inova. Quer ver? É a primeira faculdade de TI com 75% de aulas em laboratório. A primeira com curso de inglês, a primeira com atividades de coaching, a primeira com bolsas por mérito de 20% a 100%. É diferente ou não é? E não é tudo. A maior diferença da Banditec é preparar seus alunos para fazerem diferença até nas melhores empresas de TI. Faça diferente você também, faça Banditec. Acesse já e inscreva-se para o processo seletivo 2016. Próxima prova, sábado, dia 12. E é a última válida para as bolsas por mérito, ok? Então não perca, Banditec é a faculdade de TI que faz a diferença. Estádio 97 também tem oferecimento de Itaipava, futebol 100% só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Vou falar agora da HDI. Você tá aí no seu carro ouvindo a entrevista do Jota aqui no estádio 97, esperando o sinal abrir. Tá tranquilão. Indo pra casa. Marginal, hein? De repente, batem no seu automóvel. Tranco, hein? Você desce pra ver o que aconteceu e descobre. O motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Né? Tava indo lá para o aeroporto que te bateu na marginal. Essa batida vai juntar a gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro, é. Assim o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Inclusive, fica um agradecimento aí. Um abraço para toda a galera da HDI, né? HDI com a gente. Presente, um abraço pra vocês aqui, Marco, valeu, obrigado. Pessoal da HDI, um abraço pra toda a diretoria da HDI, marketing da HDI e também pra galera da Agência Pátria, o Antônio Toledano, todo mundo sempre dando o maior suporte legal aqui pra Energia 97. HDI com a gente em 2016, aqui no Estádio 97, hein? Estádio 97 da Energia 97 também teve oferecimento do consórcio Ronda. É, promoção. Chegou a sua vez, consórcio Ronda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. E Engove, vai pro agito? É. Vai pra curtição? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em suspeita de dengue. Estádio 97 volta amanhã. Estamos chegando aí no final do programa. Estamos aí fazendo um tempinho até entrar o horário político. Mas volta amanhã no oferecimento da Esser, construindo com valor. Promoção chegou à sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, seu crédito está mais perto do que você imagina. Engove, vai para curtição? Bom Engove para você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Até amanhã, galera. Valeu, tchau! O Brasil sempre superou suas dificuldades. Hoje somos um dos maiores países do mundo, onde se pode votar diretamente para escolher do vereador ao presidente da República. Onde existe liberdade de expressão e de religião. Nós conseguimos ter instituições sólidas com o legislativo, o executivo, exercendo seus papéis livremente. E com um judiciário que funciona e combate a corrupção, colocando muita gente graúda na cadeia. Nós conseguimos diminuir a miséria, melhorar a renda, o acesso aos serviços públicos, ampliar os direitos sociais. Enfim, nós, o povo brasileiro, conseguimos avançar muito nesses últimos anos. PSD! O PSD acredita na força de superação do povo brasileiro. Um partido político que tem a humildade de ouvir as pessoas. E é por isso que no programa de hoje, vamos deixar nossas linhas telefônicas abertas o tempo todo para falar com você que está aí em cada canto do Brasil. É Mário de São Paulo. Eu quero falar aí no programa o que eu penso exatamente assim. Nós, o povo brasileiro, a gente sabe dar a volta por cima. Você vê o negócio da falta d'água aqui em São Paulo. O povo não quis nem saber se a culpa era dos governantes ou de São Pedro. O que precisava fazer foi feito. Fechar as torneiras, inventar um monte de jeito diferente de economizar a água. E a coisa está funcionando. É ou não é? É isso mesmo. Esse é um ótimo exemplo de que se a gente trabalhar junto, não tem problema que resista. PSD! Reformas a favor do Brasil. Oi, aqui é a Janete. Eu tenho uma lojinha de aviamento e sei o que a gente sofre para manter o negócio funcionando hoje em dia. É imposto que não acaba mais, um monte de taxa e obrigação disso e daquilo. Olha, você tem toda a razão, mas eu te digo, existe um partido que, apesar de ter poucos anos de vida, já demonstrou na prática que veio para ser o grande parceiro do empreendedor brasileiro. Já são muitos os projetos de lei e ações que tiveram a participação e o apoio do PSD. Como a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que criou condições mais justas de competição no mercado, gerando empregos, distribuindo renda, fazendo inclusão social, diminuindo a informalidade e, por meio da Lei Geral, instituindo o Simples Nacional, o famoso Super Simples, que unificou 8 tributos. E tem ainda o Carnê Cidadania, que foi enviado para que 5 milhões de pequenos empreendedores tenham acesso às guias de pagamentos de contribuições. E a gente não pode esquecer do Pronatec Aprendiz na Micro e Pequena Empresa. Lançado em 2014, ele beneficia mais de 5 milhões de empresas em todo o Brasil e milhões de jovens acima de 15 anos que estão entrando no mercado de trabalho. PSD! E vamos terminar 2015 com mais notícia boa para o micro e pequeno empresário. O PSD ajudou a fazer o Decreto Federal 8.538, que simplifica e dá prioridade para a pequena empresa nas compras feitas pelo governo federal, pelos estados e pela prefeitura da sua cidade. Tudo para ampliar o mercado e os negócios de quem gera mais de 16 milhões e 200 mil empregos e 27% da riqueza nacional. Resultados da força dos mais de 6 milhões de micros e pequenos empresários que ajudam o Brasil a andar para frente. Aqui é Deus de Pernambuco. Olha, rapaz, eu estava aqui ouvindo a ouvinte antes de mim, pensando aqui comigo. A minha empresária sofre duas vezes, porque além de enfrentar as dificuldades de tocar um negócio, ainda enfrenta a dificuldade de ser mulher, né? Eu, como homem, fico pensando como ainda é difícil ser mulher aqui no Brasil. Porque apesar de tudo que já foi feito, ainda existe muita desigualdade entre homem e mulher, viu? Ô Davidson, você sabia que as mulheres são a maioria entre os novos empreendedores brasileiros? Pois é, meu amigo, são 22 milhões de mulheres batalhando por seus negócios. E o PSD, desde a fundação, tem como uma de suas maiores bandeiras a valorização da mulher brasileira, principalmente no quesito da igualdade salarial. Confira comigo. 40% das mulheres brasileiras são chefes de família. 46% dos trabalhadores brasileiros são mulheres. Confere? Confere. Mas as mulheres do Brasil continuam ganhando cerca de 30% a menos do que os homens. Uma das maiores diferenças salariais do mundo. O PSD quer mudar esse balanço e equilibrar essa conta. Está ouvindo nesta noite de terça-feira o programa do PSD, um partido novo que em pouco mais de 3 anos de existência já conta com mais de 4.600 vereadores, quase 500 prefeitos, mais de 70 deputados estaduais, mais de 30 deputados federais e tem 4 senadores da República. PSD! E sabe qual o segredo do PSD para ter se tornado grande assim em tão pouco tempo? Na verdade, são 2 grandes segredos. Não ficar na promessa, ou seja, lutar com todas as forças para que as ideias e projetos se transformem em leis e ações concretas para melhorar a vida das pessoas. E o segundo, ouvir as pessoas de verdade. O PSD tem como filosofia acreditar no talento e na capacidade de criar soluções que o povo brasileiro sempre teve. Oi, eu sou a Kátia. Eu acho que o maior problema do Brasil é a falta de segurança, é a violência. Realmente, este é um dos nossos maiores problemas. O mapa da violência de 2015 trouxe a informação de que somos o país do mundo com o maior número de mortes por armas de fogo. Mais de 40 mil pessoas por ano. E os nossos jovens estão envolvidos nesse triste cenário nas duas pontas. Ou seja, são as maiores vítimas e também a maioria entre os presos. Não, e esse não é um problema para se resolver de uma hora para outra, né? Mas o PSD, como sempre faz, está lutando para aumentar as oportunidades de educação e emprego, como a ampliação do projeto Jovem Aprendiz para todas as empresas do Brasil e propondo uma lei específica que endurece a pena para quem comete crime usando armas de fogo. PSD! Reformas a favor do Brasil. Buenas, pessoal. Aqui é o Luiz Antônio, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E eu queria saber quem são esses caras do PSD. O que eles estão fazendo, enfim, por esse Brasil afora aí, pra gente poder ter mais informação e saber quem são esses viventes. Um abraço. Como a gente já falou aqui, o PSD já tem mais de 5 mil eleitos em todo o Brasil. Gente como o senador Otto Alencar, um homem que vive para defender o Rio São Francisco e o meio ambiente. Gente como o senador Omar Aziz, que há muitos anos trabalha pelos interesses da Amazônia e pelos direitos das pessoas com deficiência. Raimundo Colombo, de Santa Catarina, que tem sido um exemplo do que falamos aqui sobre superação. Agora mesmo, o governador Colombo está construindo 10 novos hospitais por todo o estado e liderando o maior programa de combate a enchentes no Brasil. E o governador Robson Faria, do Rio Grande do Norte, que vem fazendo um trabalho muito forte pela segurança pública e comandando a maior operação de saneamento básico da história do Rio Grande do Norte. E a gente não pode se esquecer que o PSD ainda tem um importante trabalho junto ao governo federal, melhorando a vida nas cidades de todo o país, com mais saneamento, casas populares e transporte de qualidade. Além de apoiar e defender as micro e pequenas empresas, gerando emprego e renda. Falando em micro e pequena empresa, temos aqui um convidado que realmente sabe o que é lutar por melhorias nesse setor. Guilherme Afife Domingos. Assim como você, nós queremos muitas mudanças na política brasileira. Já está mais do que na hora. Eu sei, às vezes dá vontade de desistir, mas eu tenho fé no Brasil. E se tem gente fazendo tudo errado na política, também tem gente séria, se esforçando todo dia para que as coisas entrem no rumo certo. Eu tenho certeza de uma coisa, não dá para mudar se a gente não estiver preparado para a mudança. Precisa ter informação. Por isso, eu estou aqui para te fazer um convite. Venha fazer nossos cursos de formação política. Venha conhecer um pouco mais da história do nosso país e da nossa democracia. E tudo é muito fácil e de graça. Tudo pela internet. Você faz no dia e na hora que puder. E nem precisa ser filiado ao partido, pois os cursos são abertos a todos os brasileiros. Entre no nosso site, faça seu cadastro, selecione os cursos e pronto. Venha mudar a política. Venha contribuir com a democracia do nosso país. O convite está feito, minha gente. Acesse www.psd.org.br. Venha conhecer melhor o PSD. Desfaça neste momento a rede nacional obrigatória. Comece sua manhã com bom humor. Check. Programa do Palhacinho. De segunda a sexta, 10 da manhã. Energia 97. A temporada 2016 do navio do Energia na Veiga está demais. Vai, dias e três noites com a melhor programação on board. Na primeira noite, a tradicional festa do branco. No dia seguinte. Sunset Party na piscina do navio. Com o mega show do Roupa Nova. À noite, a festa fantasia mais incrível dos Sete Mares. Premiando a melhor fantasia com uma cabine para a temporada 2017. Na terceira noite, o baile do Havaí. Fechando o cruzeiro com os melhores DJs do Energia na Veia. E mais. O melhor stand-up comedy do Brasil com Rudy Landucci. Shows no teatro. Games e interação. Cassino. A feirinha do Energia na Veia. Os melhores restaurantes. Temporada 2016 do Energia na Veia. 85% vendido. Últimas cabines à venda. Ligue promoção. 3624-9007. 3624-9007. Apoio Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. Cruzeiro Energia na Veia 2016. A fórmula perfeita para a maior viagem da sua vida. Aécio Neves. Se o governo quiser trazer de volta o imposto do cheque, nós seremos contra. Ninguém aguenta mais impostos. Mas se esse mesmo governo reduzir os impostos sobre a folha de pagamento para que as empresas parem de demitir, nós seremos a favor. Se o governo, por exemplo, quiser tirar mais direitos que você conquistou, nós seremos contra. Mas se esse mesmo governo quiser se esforçar para baixar a taxa de juros e fazer a economia voltar a crescer, trazendo de volta os empregos, podem contar conosco. PSDB. David Guetta. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Solidariedade. Nosso partido está atento às questões que envolvem a mulher brasileira. O Solidariedade tem promovido diversos cursos de formação de liderança de mulheres em todas as regiões do país. E também realizou um encontro para discutir o combate à violência contra a mulher. Essas são barreiras que precisam ser vencidas. Junte-se a nós, participe desta luta. Com solidariedade a gente muda o Brasil. Energia. Aécio Neves. Toda hora me pergunto, tem como sair da crise? Claro que tem. Nós já mostramos isso quando fizemos o Plano Real, você se lembra? Mas agora, o governo tem que parar de errar, de mentir, parar de gastar mais do que pode, combater a inflação e o desemprego e não mexer nos direitos dos trabalhadores. E é claro, enfrentar a corrupção com coragem. É assim que um governo sério deveria trabalhar para a sua vida voltar a melhorar. PSDB, oposição a favor do Brasil. Dor, essa sensação que para muitos é incômodo, para nós atletas é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente. E a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós. Calminex nos acompanha nessa jornada, aliviando a dor para irmos cada vez mais longe e mais rápido. Calminex, alta performance contra a dor. Disponível em gel, pomada, aerossol e adesivo térmico. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Solidariedade. Por que nós queremos o impeachment da Dilma? É o governo mais corrupto e mentiroso da história do Brasil. Colocou o país na maior crise econômica da história. Empresas fechando, trabalhadores perdendo emprego e a volta da inflação. E por último, foi condenada pelo TCU. Por isso, precisamos tirar a Dilma para construir um novo governo e o Brasil voltar a crescer, desenvolver e ter empregos. Com solidariedade a gente muda o Brasil. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Alguém, something better. Apenas os grandes hits. Selena Gomez, Same Old Love. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energy. Vamos lá, tá começando Night Sessions aqui na Energia 97. Ótima noite de terça-feira pra você. Hoje o Night Sessions, ó, tem o DJ Glauco, também tem Silvano Porém, até às 10 da noite. Night Sessions. Sessions. Understand. He who gives us love.